Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, eu tô no Jovem Nerd e eu nunca vou conseguir ler 52 revistas por mês. Aqui é o Fábio Yabu e eu também vou sofrer um reboot. É verdade. Aqui é Carlos Voltor e não importa o universo, Batman é o cara. Aqui é o Hell e reboot bom pra mim era aquele que passava na Rede Manchete. Aquele dos carinha verde, azul, é esse? Isso, era o Dott, Enzo e Bob da cidade. Oh, meu Deus, o vírus! Tem a ver, porque o Dan Didio escreveu episódios pra isso aí. Nossa, cara, que excelente. Aqui o HQ Man e tudo que era antigo é novo de novo. E de novo. E de novo. Os caras poderiam conseguir o patrocínio de pilha, né, cara? Foda, coelhinho. Aqui é Estefan Martins e Aquaman é o cara mais foda do reboot. Hã? Porra, sério? Pior que é verdade. Pior que é. Quem diria, né? Aqui é a Azaghal e a gente conversa daqui a 5 anos. É, chegamos no fim de um ciclo, né, cara? Muito bem, nerds, estamos aqui com essa galera, esses decenautas, para falar sobre o reboot da DC, finalmente, os novos 52 títulos rebootados para você, é só escolher. Vamos falar sobre o que está por trás desse reboot e o que aconteceu na história, o que aconteceu com os personagens e pra onde isso vai, né? Vai durar 5 anos e depois um novo reboot. Vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast! Vamos! Sim, Azaghal, e hoje nós estamos falando dos novos 52. Sim. Da DC Comics. DC Comics. Porque eles estão chegando no Brasil pela Panini. Certo? Exatamente. E aí a maior dúvida das pessoas é, que querem ler ou que já são leitores da DC ou da Panini, como é que vai ser aqui no Brasil, né? Aqui é diferente o esquema de edição, que lá cada herói tem uma sua revista, 22 páginas, dararéu, e aqui é diferente. Exatamente, a Panini, então, está explicando tudo o que acontece com as revistas mensais, revistas especiais, que chegam às bancas em julho e até o final de 2012. Tudo isso no hot site deles, osnovos52panini.com.br. Certo. Lá você vai ver, revista mensais com Edge, tem Stormwatch, Grifter, Voodoo, a revista Dark, 116 páginas, tem Justice League Dark, Something, Animal Man, Resurrection Man. Entre outros. Entre outros. E aí você tem as revistas, óbvio, Batman, Lanterna Verde, Daredevil, DC Terror, tem porrada de revistas. Grandes astros do Faroeste. Olha aí. Muita coisa boa. Lembrando que nos dias 2 e 3 de junho, todos os fãs super-heróis estão convocados para o Super Power Con, Azaghal. Primeiro grande evento de quadrinhos realizado em São Paulo, reunindo exclusivamente os grandes nomes da DC, com palestra com os editores, artistas, tarde de autógrafos, concurso, premiação, porrada de coisa. Muito legal. Se você é um decenauta ou se você curte quadrinhos, não perca a Super Power Con. Não perda. Super Power Con, dia 2 e 3 de junho. Mais uma vez, todas as informações no osnovos52panini.com.br. Vai lá no site. Precisa saber tudo o que está acontecendo com seus heróis preferidos da DC. Certo? Certo. E Azaghal, como é que foi o nosso dia da toalha, Azaghal? Foi com a toalha no ombro, né? Nós passamos lá na Bubox, nosso querido Marco Gomes. Isso. Um abraço para todos os fãs do Jovem Nerd que trabalham na Bubox. Estavam todos de toalha. Todos inclusive. De toalhas, uma empresa verdadeiramente nerd, muito bom. Tanaka, então, estava de toalha frenética. Inclusive, porque sabe que maneiro? O Marco Gomes, ele criou uma nova empresa lá, que é um grupo. Controlador de várias empresas dele agora. Uhum. Tá sinistro. Não tá mole não, o nome da empresa é Grupo 42. Sim. Não é? Pô, é um cara nerd. Muito bom, cara. Muito bom, cara. É Grupo 42 ou Grupo 42? Depende do país que você tiver. Muito bom, então dia 25 de maio, dia de celebrar a vida e obra de Douglas Adams. Muito obrigado, galera, vocês mandaram um monte de fotos e vídeos. O importante é participar, é brincar no Dia da Toalha e lembrar de Douglas Adams. E é bom que a gente divulga, se você ainda não leu o Guia do Mochileiro das Galáxias. Putz, cara, é um livro que é nerd de cabo a rabo, cara. Exato. É a Bíblia do nerd. É a Bíblia do nerd. Tem que ler. Então, mas todos os anos a gente também gosta de dar um prêmio, né? Pra estimular a galera, né? Isso. E este ano, o primeiro lugar ficou para Gilda Lawrence, Azaghal. Ficou pra quem? Giulia, com não. G, Giulia, mas meu amor. Giulia. Giulia. Giulia. Lawrence, que foi pra rua de roupão, toalha na cabeça, jornal fake que eles fizeram, três braços, muito legal, cara. Ganhou um prêmio muito bom da Saraiva. Saraiva que quis dar o prêmio de primeiro lugar, que foi o notebook Sony Vaio EG13, Azaghal. Exatamente. Não é qualquer coisa não, cara. Mas muito bom, cara. Era um prêmio surpresa. Que agora, bom, ela já tá sabendo que a gente já anunciou no Nerd Office, né? Mas é legal você dar um prêmio que pessoas participaram pela zoação da coisa e não pelo prêmio em não si. Não pelo prêmio, que elas não sabiam, exatamente. É, a pessoa que ganhou um prêmio legal, mas podia ganhar uma coisa mais simples. E... Giulia, parabéns! Muito bom! Menção honrosa para o segundo lugar de Daniel Shintin e Yadwin Miyazato. Eu acho que é assim. Teve uma excelente ideia, fez a mão do protocolo Blue Hand gigante feita de toalhas para assustar os alienígenas lá em cima. Ele fez um sinal de que aqui ele está preparado, nós estamos preparados, né? E o terceiro lugar para nosso querido Game of Towers de Marcos Norton. Muito criativo, muito legal. Photoshop, a gente disse que podia, mas a gente quis valorizar mais a presença, né, na rua. Mas fez um Game of Thrones de toalhas. Isso. Muito criativo. Certo? E vai? Agradecimentos para todos. Todos, cara. Que participaram. Vocês estão todos no post. Tem mais de 200 fotos. Tem uma porrada de vídeos. Se por acaso a sua foto não apareceu, reclama lá com os livros roboto. Manda sua foto de novo, toda certinha, falando: eu não apareci no Dia da Toalha. Que ele vai atualizar o post e botar sua foto. Muito obrigado, galera, por participar. Foi muito maneiro. Mais esse Dia da Toalha. Talvez o último, né? 2012. É verdade. Também temos que avisar, Jovem Nerd, que foi gravado um MRG especial sobre a biografia de Clint Eastwood. Olha só! Isso mesmo. Eu e o Guga, e mais Afonso Solano, Diogo Braga e Beto Duque Estrada, gravamos um programa sobre o livro Clint Eastwood, Nada Censurado. A biografia de Clint Eastwood. A biografia não autorizada de Clint Eastwood. Olha, vocês leram a biografia? Quase todo mundo leu. O Guga eu sei que leu, que tava empolgadíssimo. O Guga leu. Porra, muito bom. É o pai de todos os brucutus, Clint Eastwood. Exato. E o livro é muito bom. Revela um Clint Eastwood que muitas pessoas não conhecem. Aham. Cara, é um puta livro, assim. Quem gosta de biografia, quem quer conhecer um pouco mais da vida e obra e carreira do Clint Eastwood, tem o link aí do Senhor Saraiva. Muito bom. E o link também do MRG. Às vezes você quer ouvir antes de comprar, às vezes você compra antes de ouvir. O importante é sempre que você compre. O resto... Que ótimo. É isso aí. Mas falando sério, é um livro legal. O pessoal gostou bastante. Ouça lá o MRG. A gente deu nota, falou do livro. E be a man. Exato. Dia dos Namorados chegando. Última chance, hein? Talvez a chance já tenha até acabado. Talvez até tenha acabado, exatamente. Eu sei que esse livro roboto já juntou tudo. Já sabe, né? E-mails pro Nerdcast, subject Dia dos Namorados, / confissões, salarão, bizarrices, o que for. Se você for contar. Já sabe, ok. E a Azaghal, finalmente, no Dia da Toalha, nós fizemos uma surpresa para todos os nerds, porque a Skynerd está aberta toda! Exatamente, tiramos a cordinha. É, agora pode passar todo mundo. Foi bom, cara. A gente marcou o Dia da Toalha com esse presente super nerd, a rede social do Jovem Nerd e de todos os nerds que gostam de estar aqui e se relacionar com a galera, né? Isso, ela está ainda com lá seus bugzinhos, todo dia a gente resolve alguma coisa. Exato. E a gente está bastante atento em aperfeiçoar ela. E, por exemplo, quando eu comecei a usar, eu quis citar o Eduardo Spor e não consegui. Botei lá @ Eduardo Spor e nada aconteceu. Porra, que merda é essa? Como assim a nossa rede social não dá pra fazer um link desses? E aí agora já está lá funcionando. Oh, você bota que bonito. @ Jovem Nerd, @ Azaghal, @ qualquer usuário. E ele vai linkar pra esse usuário, cara. Usuário dentro da Skynerd. Exatamente, bom, exatamente. Bom. Então, ó, galera, muita gente pediu assim, faça um vídeo pra vocês explicarem as funções básicas da Skynerd. Sim, nós faremos. Assim que todas as funções básicas com a qual a Skynerd foi idealizada estiverem online, o que falta muito pouco. Então, fiquem ligados. Tem muita gente usando já. Já sim, pegou. Sim. Mas pra quem ainda tá com dúvida, como é que eu ganho experiência? Como é que eu passo de level? Pra que serve o gold na minha ficha, etc. Tudo isso a gente vai explicar já, quando a gente tiver redondinho. Quer dizer, nunca nada tá redondinho. É, exato. Mas ela vai estar com... Ainda faltam funções a serem implementadas. Como, por exemplo, você ter a timeline de conteúdo do site Jovem Nerd, né? Que hoje você pode ter só a timeline dos posts na Sky Nerd, mas se você quiser fazer uma timeline de Nerdcast, de MRG, de Nerd Player, etc., vai poder também. Então, isso tem que estar implementado. Ouviu, galera da Virtualnet? Mas o pessoal pergunta como é que ganha ponto. É fácil, você usa a Sky Nerd e você ganha ponto. As ações dentro da Sky Nerd dão ponto. Isso, as tudo. Ações dentro da Sky Nerd dão badges. É, você não sabe como. Olha só, comentar da ponto de experiência, fazer post da ponto de experiência, dar joinha, receber joinha também da ponto. Tudo, cara, tudo. Tem uma matemática que a gente criou aí, você não sabe qual é a matemática. São os algoritmos da Sky Nerd. Mas assim, use. Eu venho aqui até incentivar vocês, usuários da Sky Nerd, que passem a usar, por exemplo, artes dos fãs, que nós vamos comentar agora há pouco. Vocês já podem começar a publicar suas artes dos fãs dentro da Sky Nerd. Exatamente. Então, em vez de mandar para os Live Roboto a sua arte anexada no e-mail, você vai mandar o link do post do seu perfil na Sky Nerd. Isso, entendeu? Porque quando você vai fazer um post lá na Sky Nerd, você tem que categorizá-lo. Uma das categorias é justamente a arte dos fãs. Isso. Então você, pô, fiz o desenho, fiz essa foto, vi isso que é interessante, achei esse vídeo, escrevi um texto, qualquer coisa. Isso. Né? Você escreve, bota lá, pum, manda pra gente. Outra coisa, fotos que vocês bateram com a gente, por exemplo. Isso. Vocês podem publicar na seção fotos dos fãs. E aí fica mais fácil até da gente mesmo ver as fotos que vocês bateram com a gente. É, muito legal, né? Então usem mesmo a Sky Nerd. Se vocês estão sentindo falta de categoria, manda aí pra gente. Olha, pô, manda essa categoria, sabe? A gente tá sempre navegando por lá, dando joinha, comentando. Exatamente. E em breve retweetando. Muito bom. Então acesse agora skynerd.com.br, só entrar lá, fazer o seu cadastro já, você já pode brincar. Muito bom. E aproveite que, por enquanto, eu estou aceitando todo mundo como aliado, hein? aliado. É, porque tá lá como amigo, mas na verdade é aliado. Vai mudar logo que esse pessoal da VirtualNet tiver vergonha na cara. Estamos montando nosso exército, Azaghal. Exato. Não sou amigo, você na Skynet tem aliado. Muito bom. E se você não quiser ouvir o relatório de mês último da Skynet, pode pular para... 27 minutos e 13 segundos. Vamos analisar o relatório de e-mails do Livro Roboto. Ele separou um e-mail aqui do Rafael Paranaíba com um link de um site chamado Real or Fake 3D. Certo. E ele é muito bom porque ele lista os filmes do ano agora, os filmes que você quer ver, até do ano passado e tal. E ele mostra quais são os real, 3D real e o 3D fake. Certo. Sabe? Então, por exemplo, 3D fake 2012, Avengers, fake. Toma aí. Ghost Rider, fake. Men in Black 3. Fake. Titanic. Fake. Fake, você já sabe, né? Star Wars. Fake. Fake, exatamente. Agora 3D real em 2012. Brave vai ser real. O Hobbit, que a gente já sabe que vai ser. Abraão Lincoln, Vampire Hunter. Vampire Hunter, é. Homem-Aranha vai ser real 3D, é o que tá escrito aqui na lista dele. E é muito bom. Finding Nemo 3D. Olha, é real fake. Tá real. Real, olha que beleza. Piranha 3DD. Acredita, a continuação do Piranha 3D é Piranha 3DD. Caraca, cara. Excelente, cara. Ó, Prometheus, que a gente quer ver, ó. 3D, real. Olha aí. Quero ver, rapaz. Eu vou pegar essa lista, eu vou conferir. Além disso, mandaram não sei quem, porque não tá aqui, o Super Trunfo com CPUs. Olha aí, que beleza. E um link do livro Manual de Regras de Jogos de Cartas. Ótimo. Ótimo, mas um péssimo título, né? Manual de Regras de Jogos de Cartas. Olha só, vídeos enviados, truco valendo toba... Pariu. Ok, mais uma daquelas entrevistas com o cara bêbado preso. E, cara, esse é foda. Royal Flush ganhando de uma quadra de ases, Azaghal, num campeonato. Isso é estatisticamente impossível, mas aconteceu, cara. Impressionante. Clica aí pra você ver, cara. De fato. O cara tava com 4 ases, foi all in. Como é que ele vai perder com 4 ases? E perdeu. arte dos fãs, Magic the Nerdcast, por Ângelo Moreira. Olha aí as nossas cartas de Magic, eu e você, cara. Olha aí. Jovem Nerd Poker Face, por André Balis. Muito bom, cara. Muito bom. Chega de 3D, por Ismael Martins, excelente, por foda. Excelente. Camiseta Love is Coming, por Fabrício Carvalho. Essa é pro Jovem Nerd pro Briggs, cara. Sem poder. Pôster do Donnie Darko, versão Jovem Nerd, por Cláudia M. Souza. Ficou muito maneiro, muito, muito maneiro, Cláudia. Mandou muito bem. Dog Tag do Jovem Nerd em Battlefield 3, por Luke Rodrigues. Aham. Unha do Protocolo Blue Hand, por Tamires Leone. Legal, legal. Azaghal de Ferro, por Leandro Olegário Leite. Muito bom. Jovem Nerd, por André Oliveira. Obrigado. Nerd Wars, por Daniel Iara. Muito bom. Ouvinte peruano. Olha, excelente. E Action Figure do Ablon, por Jadson Rodrigues, de França. Nossa, cara, isso é espetacular, cara. Ele fez um action figure do Ablon. Com animal. O Eduardo Spor grudou no teto. Teve hemorragia nasal. Cara, tá muito maneiro. Parabéns, cara. Lembrando todos vocês, amigos, que a partir de agora vocês podem colocar todas essas maravilhosas artes dos fãs. Isso, tudo dentro isso. Dentro da SkyNerd. SkyNerd, por favor, façam. Categoria Arte dos Fãs. E enviem pros Levoboto o link do seu post. Foda-se o Facebook. Não, a gente ainda tem que usar o Facebook. A gente ainda é relevante no Facebook. Primeiro e-mail, Fernando Russo, também conhecido como Tucano. Olha aí, 36 anos, publicitário e professor universitário, Santos, São Paulo. Olha, ele mandou a ficha completa. Cara, tem vergonha de dizer que é nerdcaster. É nerdcaster, excelente. E aí ele falou assim, gostaria de responder um comentário no último Nerdcast. Foi o comentário do Wellington. Ele disse assim, canelada do Tucano. Depois de 2 anos, é 100% habilidade... Depois de 2 anos o quê? Jogando? É. Ah. É sobre o jogo, né? É assim, é 100% de habilidade que o jogador deve ter para ganhar no poker. Não existe sorte e sim habilidade. E o Tucano responde aqui no espaço que ele tem aqui sempre que quiser. Depois de 25 anos jogando poker... Eu pergunto, você vem com 2 e 1 7 e seu oponente com um par de ás. Qual é a sua sorte? Você vem com um flush, dá all-in, seu oponente consegue um full hand no river. Quem é seu Deus? Eu sei que poker exige habilidade, mas a sorte está na parada. É verdade, cara. Às vezes você tá com um puta jogo e no river... Você vira uma carta que te fode, o outro cara ganha. E a ESPN tá lá, o cara tem 7% de chance de ganhar. Às vezes tá dentro dos 7%, é sorte. E aí ele continua. Já minha canelada no truco eu aceito. Podem me chicotear. Foram 103 nerds que sentaram a canelada, disse aqui o... Caralho. 103 chicotadas. Faz tempo que não jogo e nem lembrei que no truco não tem 8. No truco sujo, as cartas são, na ordem crescente de valor, 4, 5, 6, 7, dama, valete, rei, ás. Dama? Antes de valete? É isso mesmo? É, ás, 2 e 3. Bom, whatever. E no truco limpo é outra sequência aqui que é boring. Eu vou ler. Sem mais, Fernando Russo. Muito bom. Everton Elvio Koster, 31 anos, programador Blumenau, Santa Catarina. Venho por meio deste corrigir uma certa injustiça que foi cometida para com o jogo Magic the Gathering. Gathering. Apesar de concordar que o jogo é caro... Caro? Eu não critiquei. Era caro na minha época. Eu não tinha dinheiro pra comprar, pô. A afirmação feita de que basta comprar melhores cartas e você terá um super deck é infundada. Não. Calma aí. Como agora... todo bom jogo, o Magic é balanceado na filosofia do pedra, papel ou tesoura. Sim. Todo bom jogo é baseado nessa filosofia? Não. Alguns. Ou seja... Por melhor que seja o seu deck, sempre vão existir outros para os quais você não está preparado. Não, isso que é claro. Mas entra aí a habilidade do cara saber usar as cartas. Mas ter vários decks ajuda, porra. Aliás, ajuda até na opção de você montar o seu deck para tal partida. Se você conhece o seu adversário, você fala assim, puta, esse cara eu sei que ele... Já joguei com ele, eu sei como é que ele joga. E aí você pega o seu deck que tem milhões de cartas, monta o deck que você acha mais balanceado para enfrentar aquele cara. Então, bom... É, ele continua dizendo que, na minha opinião, ou na opinião dele, O jogo que mais se compara ao Magic é o xadrez. Ok. Por se tratarem de jogos que simulam batalhas entre os jogadores e oferecem infinitas possibilidades de jogos diferentes. Porém, existe uma diferença primordial entre ambos. O xadrez é jogado por autistas. Não, não, fala aí. O Magic, por mongóis gigantes. Escroto. O xadrez parte de uma situação estática em que você conhece seu exército ou do seu oponente e eles estão em igualdade antes do início da batalha. Sim, verdade. Já no Magic, parte de uma situação entrópica em que você não sabe a organização de suas tropas, não conhece o exército adversário e as partidas não começam em uma condição de igualdade, pois levando-se em conta o pedra, papel e tesoura, um deck sempre ser o mais preparado para este duelo. Marcelinho. Um deck sempre ser o mais... Você tava nervoso quando você escreveu isso aqui, né, cara? Você não conseguiu escrever direito aqui? Não conseguiu, né? Deixa eu ajeitar meu cabelinho. Cara, é muito boa essa merda. Vai da sua habilidade confirmar ou reverter as estatísticas. É isso aí. Muito bem. Não, eu concordo totalmente com ele. Verdade. Ok. Cláudia Garcia, 24 anos, designer, São Paulo SP. No final do ano passado, decidi fazer um deck de cartas próprio. Para isso, estudei um pouco sobre as cartas de baralho e durante essas pesquisas conheci algumas curiosidades sobre as histórias das cartas. Ai, finalmente. A gente eliminou 3 e-mails aqui, só pra vocês saberem. 1. Antigamente os baralhos não tinham índice, letras ou números que ficavam nos cantos das cartas, tornando o jogo muito mais lento devido à dificuldade do manuseio. Eles foram criados pelos franceses só no século XVIII, com as técnicas de impressão mais modernas, como a litografia, que já não exigiam que as cartas fossem talhadas uma. E é puta merda, exatamente. 2. Como em francês, rei ou roi e rainha, reine, começava com as mesmas letras, a rainha passou a se chamar dama. Ah, é por isso que a gente chama de dama e não de rainha, como chamamos aqui no Brasil. Já na Inglaterra, o problema aconteceu com o fato do rei king ter a mesma inicial de cavaleiro, knave, que ela escreveu aqui. Não, knight. Ela escreveu knave. Assim, eles passaram a chamar knave de Jack. Mas de onde veio o Jack? Olha só, muito bom. No século XVII havia um jogo muito popular na Inglaterra chamado All Fours. Mas tu quer ficar feliz? O valete é o cavaleiro. É o knight, cara. Exato, pô. Tá bom, olha só. O jogo chamava All Fours, onde o valete do naipe de trunfo era conhecido como Jack. Não sabe ao certo, mas dizem que o porquê deste ser chamado de Jack veio da expressão pau pra toda obra. Jack of all trades. Olha só. Muito bom. Conforme a popularidade do jogo aumentava, chamar valete de Jack ia se tornando cada vez mais comum. Essa mudança incomodou um pouco a classe mais nobre, que gostava do fato do cavaleiro ser associado à nobreza, enquanto Jack soava vulgar. Perderam um playboy. É Jack pra todo mundo. Foi também a Inglaterra que substituiu o número 1 pelo ice. O motivo é porque no Império Romano havia uma moeda chamada ice, que valia uma unidade monetária. Com o tempo, as passou a ser uma unidade de qualquer coisa. Com o fim do Império Romano e do latim como língua corrente, a palavra as acabou sendo adaptada para outros idiomas. Aço na Itália, eis na Inglaterra, asse no Brasil, para lavar a sua roupa. Caraca! Vai sempre conseguir identificado de uma unidade. Olha que legal, ela devia ter participado desse podcast. Muitos contam a história que o as passou a valer mais que o rei após a Revolução Francesa, quando o povo destronou o monarca Luís XVI, representando a ideia de que um único cidadão valia mais do que o rei. Azaga, olha que legal a história do baralho. Isso não tava lá no Wiki Cartas. Apesar de eu achar esse motivo bem legal, o fato já foi desmentido por historiadores que descobriram que jogos que existiam há pelo menos 2 séculos antes, quando Maria Antonieta foi guilhotinada, onde o As, ou Um, naquela época, já valia mais do que o Rei. Bom, vou parar por aqui, já estou imaginando o Azaghal falando whatever. Não, até tava interessante. Tava, né, cara? Se quiserem dar uma olhada no baralho que eu desenvolvi, tem o link. Ah, por que não? Olha só, eu vou ver o link dela. É. Bonito. Não é? Legal. Deck de cartas. É, ficou legal. Não, Cores da Moda. Ficou legal mesmo. Assim, ficou legal. Não tão legal quanto Sim. o deck do Nerdcast. O baralho Nerdcast que você encontra à venda exclusivamente na Nerd Store. Exatamente. E aproveitando essa deixa, Jovem Nerd, Sim. eu vou lançar aqui o desafio do baralho. Ah, eu já sei qual é. Muito bom. Nós decidimos o seguinte. Olha só, pra tornar a vida das pessoas mais legal. Vocês que são agora donos do set Collector's Edition... Addiction? Addiction. Collector's Edition do baralho de edição limitada do Nerdcast. Tô parecendo o Paulo Coelho falando. Ah, e aí? Nosso desafio pra vocês é o seguinte. Quem conseguir, em primeiro lugar, o autógrafo de todos os Nerdcasters representados no baralho... Isso. Ou seja, tem que conhecer de todo mundo, inclusive do amigo imaginário, que é a carta reserva. É, exatamente. O primeiro que conseguir fotografar as cartas... Né? Sim. Não, tem que ter a foto dele também recebendo autógrafo, né? Isso, seria melhor ainda. Mandar pra gente por e-mail. A gente vai receber, vai querer comprovar, vai pedir as cartas. Sim. O primeiro que conseguir isso e provar que conseguiu, foi uma falsificação tosca, vai ganhar um iPad. Olha só! E vai ser um iPad vigente naquele momento. Isso. Por exemplo, isso. Se for agora, dia 1º de junho de 2012, a pessoa ganha o iPad 3, entre aspas, certo? Sim, esse que tá vendendo agora, que é o mais novo. É, o mais novo, se exatamente. Se levar um ano e tal, aí vai ganhar um iPad. Vai ser o iPad que vai ser lançado em 2013. É, isso. Ou 2014. E... Como o ano não vai passar, como vai ser só 2012 e acabou, é esse que você vai levar. Exatamente, ó, vamos lembrar, o JP tá no baralho, ele mora nos Estados Unidos. É, o amigo imaginário, ele tá na França, ele volta ao Brasil, então, mas depois volta pra França de novo. Se vira pra assinar essas cartas. Aí eu ainda vou dar umas dicas, quando o JP, às vezes ele vem pro Brasil, passa uma semana. É. Quando ele estiver no Brasil, eu vou falar, JP tá no Brasil. Caraca, tu vai fazer a vida do JP, eu inferno. É isso, tá valendo, galera. Muito bem. Real, você é o cara que sabe o que aconteceu por trás da cortina. O que que motivou a DC a fazer essa loucura? Olha, oficialmente, nada... Não se tem um posicionamento de porquê que aconteceu o reboot. Simplesmente aconteceu. É, aquelas historinhas de que era algo que a gente já planejava há muito tempo, renovação, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Só que isso é conversinha pra boi dormir, a gente sabe, né? Na verdade, o que vinha acontecendo era uma puta crise editorial, né? Nas histórias em quadrinho. Quer dizer, você tinha mega sagas entrando no rabo de outra mega saga. Você tinha, assim, arcos imensos, né? Que duravam um ano e meio, que não tinham fim e descambavam pra outra saga longa, né? Isso, com o passar do tempo, isso acontecendo tanto da Marvel quanto na DC. Uhum. É, tipo, você tinha a Guerra Civil, que depois caía em outra saga, ia cair em outra saga. Antes da Guerra Civil ainda teve aquele... É, teve a crise de identidade. House of M, né? É, se bem que esse já era do universo dos X-Men, né? Era um pouco separado da Guerra Civil. Do resto, apesar que englobou tudo, né? E a DC começou, primeiramente, com uma política de setorizar, né? De voltar com sagas específicas do universo de cada herói. O problema foi que a saga do Lanterna Verde, a ressurreição do Lanterna Verde, vendeu muito bem. E aí eles resolveram pegar esse universo do Lanterna Verde e expandir pro resto da DC toda, né? E aí começaram aquelas sagas envolvendo o Lanterna Verde, depois os Lanternas Amarelas. Aí começaram a aparecer lanternas de todas as cores, né? Azul, vermelho. Que foi a Noite Mais Densa, Blackest Night, Exatamente. Brightest Day. Eu gostei. Mas elas foram muito boas. Eu achei que elas foram muito boas. A noite mais densa foi muito boa. O que enrolou tudo depois foi o Brightest Day. É. Brightest Day foi longo, enrolado, e aí eles tiveram aquela ideia genial de trazer personagens da Vertigo, e aí começou a enrolar mais ainda, no final de contas, bem no finalzinho do Brightest Day entrou o ponto de ignição e eles tiveram que rebootar. Então, calma aí. Teve a volta do Hal Jordan, certo? Voltando a ser o Lanterna. Sim. Isso encaixou no Blackest Night. É isso? Não exatamente. É. Não exatamente. Essa volta do Hal Jordan já é um pouco mais antiga. Tem acho que uns 5, 6 anos, né? Ah, tá. Mas a verdade é que mesmo com com a volta dele, mesmo com todas as reformulações que eles fizeram nos últimos anos, que teve aquela Final Crisis, depois teve mais um monte de sagas aí, nada disso funcionou pra aumentar as vendas, né? A DC tem um histórico de derrotas pra Marvel, assim, que era durava décadas, assim, né? Ele sempre ficando em segundo, né? No ranking de vendas. O sistema de vendas lá nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui, né? Na verdade, a editora vende diretamente pro lojista lá, você não vende para o consumidor final, né? Não tem consignação lá, né? Até tem consignação, mas então o lance é esse, alguns títulos, né? Dependendo do contrato que você faz com o lojista, ele te dá consignação. Aliás, dizem que um dos grandes trunfos das vendas dos Novos 52, de terem vendido mais que a Marvel, né? Depois que foram lançados, era justamente esse, de permitir a consignação de um modo muito mais fácil que as revistas da Marvel estavam oferecendo. Porque, na verdade, o ranking de vendas que sai da Diamond lá, eles vêm pelos pedidos que os lojistas fizeram. Aí o lojista faz o seguinte: se ele tem a possibilidade de pedir revista e, se não vender, devolver pra Marvel, ele pode pedir muita, que não vai fazer diferença. Yeah, whatever. Exato. E foi o que aconteceu com a DC. A DC permitia a devolução das revistas, né? E aí, segundo eles, tem um estudo lá que aponta que esse sucesso de vendas, né? Que não é um sucesso de vendas, porque a análise é feita em cima dos pedidos, né? Dos lojistas, né? Das comic shops. Segundo eles, é isso que acontece, né? O vendedor pede muito as revistas, né? E isso vira dado estatístico, né? Porra, Liga da Justiça número 1 vendeu não sei quantos milhões de... Não, porra, mas isso não faz sentido. Se o cara pega em consignação 500 revistas e devolve 400, os caras vão contabilizar 500 vendas? Não faz sentido. Pois sim. É, cara, que eles fazem isso. Fazem isso? Pelo ranking da Diamond, sim. Puta merda, é muito doido. Não tem valor, isso, real acho que só, você só vê lá, eu acho que na medida que vão passando os meses e você começa a ter edições a serem canceladas, que aí são aquelas que provavelmente tiveram o maior número de devoluções. Ah, então os 52 começaram a morrer, é isso? Sempre então, tem 52 títulos em banca, mas quando a série não tá indo bem, eles transformam ela em minissérie e substituem no mês seguinte. É, tipo, eles fecham o arco e aí no mês seguinte sai uma nova edição. Uma outra história com... É, um outro título, com outro personagem, né? Ah, tá. Aí. Então, aí o mercado de quadrinhos estava saturado com esse tipo de estratégia, de mega saga, né? De coisa. E aí, sabe-se lá da onde, né? Pressupõe que foi uma decisão meramente de executivos, né? Que não tem, digamos, convivência diária com quadrinho. Baixou uma portaria lá dentro da DC e falou: ó, galera, é o seguinte, vocês têm um deadline. Em 2 meses, essa porra aqui tem que bater a Marvel, senão o bicho vai pegar. E aí foi isso que aconteceu. Caraca, muito bom, né? O mercado tá saturado. Vamos despejar 52 revistas, maluco. Todo mês. Não, mas eu acho que reduziu o número de títulos com o reboot. Reduziu. A DC tinha mais de 52 títulos. Então eles pararam de fazer os títulos tradicionais, é isso? Eles fecharam todos os títulos, recomeçaram tudo com numeração nova. Tudo do 1. Porque tinha revista lá, Action Comics, que era clássica lá, que tava há não sei quantos anos no com a numeração lá, né? No número 600 e pico. Foi tava tudo no número 800 e bola, quase 900. Caralho. Os caras fecharam a Action Comics? Fecharam não, recomeçaram, né? Recomeçaram. Zeraram elas e voltou do 1. Caraca, maluco! Nossa. É, foi peitudo, os caras foram peitudos. Porra, tu não faz isso, a revista tá no número 800, maluco? Porra. Então, aí foi isso, cara. Quer dizer, baixou uma portaria e falou: e vocês têm que se virar aí. É, tanto que pegou, você vê como pegou de calça curta, porque alguns personagens dentro da DC já estavam sendo renovados. Tipo, a Mulher Maravilha, ela tinha, sei lá, 2 meses antes do reboot, ela tinha sofrido um mini reboot, entende? Uhum. Eles inventaram que um vilão voltou no passado e alterou a origem dela. Então, que apareceu aquela Mulher Maravilha de calça, lembra? Sim, foi obra do J. Michael Straczynski lá. Cagou também. Isso não é a reboot pra Mulher Maravilha, né, cara? Agora, reboot não. Mulher Maravilha era aparecer de pochete, camisa xadrez, né? Ela já trabalhou no Taco Bell. É, tá mesmo. E é que ela botou uma calça, né? Já, opa, já deu uma mudada, né? Mas isso eles cancelaram também nos Novos 52. Foi, isso que a gente percebe como a coisa foi imposta goela abaixo dentro da DC. Quer dizer, você teve essas iniciativas que tinham recém começado, né? Foram simplesmente esquecidas, canceladas e começaram tudo de novo. Em compensação, alguns títulos que estavam tendo sucesso de vendas, como o Batman Incorporated, por exemplo, continuou. Isso tem alguns problemas que, pelo menos nas que eu li, que eu não li todas as 52 que saíram. mas nas que eu li tem quadrinhos que parece que não deu reboot. Tem alguns que não deram reboot nenhum, como os da família Lanterna Verde, nada, tá continuando igual a linha. Ué. É, exatamente. Ué. Então tá uma bagunça geral, agora realmente eu não consigo mais entender, você tem que ler, eu visualizo cada quadrinho específico, é único, não é mais um universo coeso, é cada história é uma história, acabou. Calma aí, olha só, a Marvel fez uma coisa parecida alguns anos atrás. Heróis Renascem. Não, depois do Heróis Renascem. A linha Ultimate, né? Não menciona essa merda. Pelo amor de Deus. Não, Ultimate não. Era diferente. Ultimate é diferente. Um novo universo. Isso. Completamente, diferente do universo principal. Mas o tradicional continuava, entende? Esse é da DC, o tradicional morreu, esquece tudo. Foi pra pica, morreu, caraca, velho. Caraca, cara. E aí, as histórias que estavam no meio... Tipo assim, tudo aquilo que você leu de 1985 até o ano passado, não existe mais. Foi apagada a existência. Depende da revista. Esse que é isso. Eles fizeram algum clarão no final das revistas antes do reboot? Começou com essa última saga do Flash, O Ponto de Ignição, que tá saindo aqui no Brasil, onde o Flash volta ao passado, porque a linha do tempo foi alterada pelo Flash Reverso, o inimigo dele, Dr. Zoom. É um... Odeio esse nome desse vilão. Reverso, Flash Reverso? Que é Rewind, né? Ele lento pra caralho, ele anda em slow motion. E a roupa dele é ao contrário, né? O Flash é vermelho com detalhes em amarelo. A roupa dele é amarela com detalhes em vermelho. Pô, sério. E a etiqueta dele fica pra fora. Não, mas ele é um vilão fodão. Diferente dos outros vilões todos do Flash, né? Que são idiotas, né? Esse é o único vilão fodão, assim, do Flash. Uhum. Então, imagina, cara, um psicopata que tem super velocidade, velho. Porra. Pode alterar a linha de tempo. O cara voltou no passado, mudou o universo inteiro, o Flash foi atrás dele. Aconteceram várias coisas. Aí o Flash, pra resolver esse problema, resolveu voltar ao passado, mais passado ainda do que o Flash Reverso tinha ido. O Flash é um personagem muito mamata, cara. Mas é o poder do cara, mano. Não. O poder do cara é correr super rápido. Mas aí você... Ele, a inteligência dele vai aplicando as coisas da outra. Não é inteligência, é a mamata. Não é mamata, não. O cara consegue ser intangente, viajar no tempo, correr sobre a água. Ah, não, cara. Qual é sobre a água primeiro? Caraca, cara. Nada justifica o cara viajar no tempo. Nada. A correr sobre a água, beleza. Vamos aceitar. Cara, até vibrar as partículas dele a ponto de conseguir atravessar sólidos. Ok, vamos fingir que a gente acredita. Viajar no tempo, nada, cara. Só ele botar um capacete de fluxo nas costas e correr 88 milhas. É ridículo, cara. Então, aí ele, pra resolver esse problema, ele voltou ao passado, mas no passado ainda, que o Flash Reverso tinha ido, e resolveu aplicar esse golpe de correr o mais rápido possível, além da velocidade da luz. Tem um quadro, uma página dupla, né, dele fazendo isso, dele consertando o tempo, correndo, onde aparece uma figura misteriosa ali atrás, que até esse momento ninguém sabia quem era essa personagem, uma mulher de púrpura, né, de cara toda pintada e tal. E aí, enquanto o Flash tá dando essa correira, ela aparece e diz assim: eu vou aproveitar que tá tudo errado nesse universo, porque tá dividido em três, o universo DC, o universo Vertigo e o universo Wildstorm, e vou juntar tudo e vou foder a vida sua, Flash, e a vida de todo mundo que tá lendo. Então, você lembra uma época que era tudo separado, eles fizeram uma crise das infinitas terras pra juntar tudo? Foi exatamente isso. E aí, eles não conseguem segurar, né? Com o tempo vai separando de novo, eles têm que fazer outra crise. Mas aí que tá, a grande diferença é que a crise das infinitas terras foi planejada por, acho que uns 2 anos, até eles baterem o martelo e falar: vamos fazer isso, vamos. Agora, o novo 52 foi alguma coisa que saiu da cartola, assim, que explodiu na cara do leitor, assim, né? Tanto que essa saga do Flash, a Flashpoint, no início dela, ela era uma saga do Flash. E aí tem essa impressão que, do meio pro final, ela foi alterada pra englobar o universo todo e justamente justificar essa porra de reboot, entende? Entendi. Então você vê que houve uma gambiarra ali em algum momento, entende? Entendi. Então esse que é o grande lance. Então, logo depois que aconteceu o reboot, quer dizer, virou uma zona, né, cara? Os fóruns de discussão lá nos Estados Unidos, todo mundo questionando o que tá acontecendo, que porra é essa? E agora... cadê as minhas revistas? E aí os lojistas começaram a ter um enorme número de cancelamentos de pedido de venda. Quer dizer, o nerd que ia lá e encomendava suas revistas estava começando a cancelar. Então o lojista ficou louco, né, cara? Aí o que a DC fez? Ela promoveu um roadshow visitando várias cidades onde são os maiores polos, né, de consumidores de quadrinhos, e fazia ciclos de palestras específicos para esses lojistas, explicando para eles o que vai acontecer. Tipo, calma, gente, a gente tá aqui para explicar o que vai acontecer, não precisa... Don't panic, né? E vamos... Tipo assim, eles falaram assim, calma, gente, a gente cancelou essa revista, mas a gente vai dar pro Rob Liefeld desenhar. E foi exatamente isso que eles fizeram, né? E foi aí que começou, né? Apareceu as pistas, né? Do que tava acontecendo na realidade, né? Quer dizer, quando eles anunciaram, por exemplo, o Dan Didio ia em pessoa lá, né, cara, fazer palestra pra esses caras, né? E aí, a princípio, ele falou, né, a ideia deles era acabar com essa porra de mega saga. Quer dizer, não existe mais sagas quilométricas, né, que vão se arrastar por um ano, dois anos, que vão se expandir pra todos os títulos, né? Eles estavam querendo trabalhar com arcos menores, centralizar os personagens, né, nos seus próprios núcleos, né? Mais ou menos o que a Marvel fazia, né, algum tempo atrás. E que as edições, né, os arcos, tipo assim, entre 4 e 6 edições. 6 edições no máximo, né? Um arco teria que ser concluído em 6 edições, obrigatoriamente. É, né? Eles queriam evitar a união de vários personagens em sagas, eles queriam só... Queriam evitar aquelas mega sagas que têm interconexão com todos os títulos, títulos da editora. Sim. Eu acho que isso é mais pra evitar aquela coisa, você é obrigado a comprar 25 revistas por mês, é obrigado a comprar... essas 25 revistas por mês durante um ano. Não, mas peraí, peraí. Aquela coisa das mega sagas. Mas não era... Não é por isso que inventaram as mega sagas, pra aquecer as vendas? O leitor, ele fica cansado desse tipo de coisa. Tanto que tem pesquisas que mostravam que pra você, por exemplo, comprar a mega saga completa, pegada Marvel, Invasão Secreta, que tinha a saga principal, que tinha 8 números, e interligava com todos, praticamente todos os outros títulos, você tinha que, o consumidor americano, que tinha que para comprar tudo, tinha que gastar quase $300. É muito dinheiro para gastar com quadrinho. Uhum. Né? E além do mais, as vendas começaram a diminuir, além dos consumidores ficarem cansados, tem também o lance dos scans, né? O pessoal comprava, às vezes, só a série principal e baixava as outras em site de torrent, porque não queria gastar esse absurdo com quadrinho. Their names are legendary. I'm gonna punch a hole in your head. Eles anunciaram logo no início que também ia começar a acontecer o lançamento simultâneo entre revista impressa e a mídia digital, coisa que não acontecia até então, né? Você tinha a revista saindo na banca e depois, sei lá, uma semana que ela era disponibilizada na loja digital da DC. Sim, porque eles queriam garantir o escoamento do papel, é isso. É, na verdade era um acordo que eles tinham com o lojista, né? Lá você tem um tipo lobby muito grande. E aí aconteceu o problema dos lojistas ficarem putos com isso, né? Falou, porra, velho, a gente não vai mais ter aquela semaninha de vantagem, né? Pra mídia digital. Sim. E aí o que a DC fez? Eles lançaram a mídia digital, lançamento simultâneo com a mídia impressa, e sendo vendida ao mesmo preço. Nossa. Isso é que é um absurdo. Eu acho que vender ao mesmo preço é uma loucura. Por quê? O gasto, né, de uma edição impressa, né, justifica ela custar mais caro do que um arquivo digital, né? Não. O preço do papel é de menos, é mais barato. Isso que eu ia falar. O que custa mais é logística, essa parada. É. O papel realmente pode acreditar, cara, é muito baixo. Papel cara. É de menos. Não, mas não é só o papel, gente, é a estrutura toda, é a máquina que tá rodando o papel, é a tinta. Você tá entendendo? É o valor final do papel. É distribuição. O maior problema, principalmente pra países grandes, Estados Unidos, Brasil também, é distribuição. Mas eu até entendo, se o cara chega e fala, você vai poder comprar digital, não vai precisar ir na loja e você vai pagar mais barato, o cara quebrou todo mundo, né, cara? O cara não vai mais. Mas olha só, mas a questão é a seguinte, eu achava também, o arquivo digital é muito mais barato, tem que ser muito mais barato. E aí eu, lendo a respeito e analisando a situação, realmente vi que não é tão mais barato assim, porque o cara tem que ter um puta servidor pra fazer a transferência desses arquivos todos. Você transfere o custo pra outro tipo, né? Então Não, apesar que não, eles têm aquelas lojas específicas, eles vendem pela Comixology, que são ambientes virtuais específicos pra isso. Então eles terceirizam até isso, né, lá, na verdade. Sim. Mas aí quando ele tá terceirizando, ele tá dividindo o lucro, então, entendeu? Não é simplesmente diferente. Porque antes ele tinha o custo irrisório. Cara, é irrisório, sério. Não conta, não faz parte da conta. São centavos. É, o custo irrisório do papel. E aí ele tinha o custo de logística e a divisão de receita com o cara da banca de jornal, vamos dizer assim. Eram os custos do cara. E agora o custo do cara é... Sim, claro, o trabalho do artista, né? É o custo também. Não, isso aí também é barato. Pior que é. Mas agora ele tem esse custo do artista. Tudo bem, o digital não tem distribuição, mas tem toda essa parte servidor, que ele tem que transferir de alguma forma, é quando ele vende direto, mas se ele não vende direto, ou ele tá dividindo parte do bolão dele com o malandro, com a loja online, com quem quer que seja que tá... Continua tendo imposto. Com a Apple, por exemplo. Exato, eu concordo com tudo isso que você tá falando, mas pra mim, não explica por que que agora, recentemente, se você comprar a edição física na banca, você recebe um código pra baixar digital de graça. Exatamente. E vocês estão segurando, tentando segurar a onda das lojas, né, cara? Exatamente. Compra o papel, você vai ter os dois. Vai ser um momento de transição, cara. É transição até o cara não ter mais saco de ir na loja comprar. E comprar só o digital. Eu realmente acredito que com a distribuição digital, revista vendida mensal, assim, com 22 páginas, isso vai acabar. Isso vai ser tudo digital. E aí o físico vai ter só encadernado no futuro próximo. Cara, eu vou te falar. A grande vantagem da revista de papel era de você poder ir dar aquela gola no banheiro e levar a revista, né? Hoje, com as tablets, cara, porra, nem isso, né? Você já pode dar uma gola lendo HQ digital. Aliás, pra que que inventaram o tablet? Você acha que é, porra, qual foi a primeira coisa que os caras pensaram, né? Não, com certeza. O nerd ir pro banheiro, até no banheiro, né? Ele vai poder estar tweetando no Facebook, conversando. O Fantástico, inclusive, tinha que fazer logo um estudo pra ver quantos coliformes fecais tem nos smartphones e nos tablets, né, cara? Tem tablet, cara. Agora, a prova d'água, cara. Até no banho. Deve ter mais coliforme fecal no tablet e no smartphone do que o telefone de ruim na nota de 100 reais. Their names are legendary. I'm gonna punch a hole in your head. Como é que foi o lance das equipes criativas? Como é que elas lidaram? Porque todo mundo recebeu o memorando. Aí, galera, zerou tudo. É, na verdade, o lance foi até pior que isso. Os lojistas reclamaram com a DC que o que quebrava muito eles era justamente os atrasos, entende? Quer dizer, uma equipe criativa que não está dando conta de lançar a revista dentro do prazo. E aí a revista atrasa, ou você tem que atrasar o arco e completar com um fill-in. Fill-in é quando entra um desenhista e um roteirista convidado, fazem uns dois títulos, e aí depois a revista retoma aquele arco que não tinha acabado, né? O filho da puta lá atrasou. Exatamente. Aí a DC chegou e falou, gente, isso acabou. Porque hoje em diante a gente vai ter a equipe criativa responsável por cada título. Eles estavam trabalhando com um prazo de 4 edições, quer dizer, pra edição que tá na banca, já existem 4 posteriores prontas, né? Uhum. E se a equipe atrasar, eles limam, né? Tipo, eles tiram a equipe e coloca outra no lugar que dê conta da parada. Caraca, e foi o que aconteceu. Logo no início do reboot, cara, uma dança das cadeiras, assim, nos títulos, né? Você tinha, por exemplo, aquela revista do Stereo Shock, ela mudou a equipe criativa 3 vezes antes de sair o primeiro. Nossa. A primeira edição, cara. Meu Deus. Já dançou. É, e o título já foi pro pau. Foi um dos primeiros a ser limado desse novo 52 aí. O que mais que a gente tem de bastidores? Eu acho que teve aquela polêmica das cotas raciais e sexismo. Cotas sexuais. Né? É, como aí? Uma polêmica que deu porque quando houve a mudança pro New 52, tinha um determinado percentual de roteiristas e desenhistas mulheres, que era de 12%. Baixou para 1%, saiu muita mulher. Praticamente não tem, só mesmo a Gayle Simone que tá escrevendo. Não é bem uma mulher, né? É. Ah, maldade, coitada. Mas, cara, eu já acho 12% impressionante. Pois é, mas baixou para 1%. O Jovem Nerd não tem 12% de público feminino. Não chegamos a 12%. Que aí, como não? Não chega. Puta que pariu, cara. Tá por dentro do negócio mesmo. O que é? A gente tem 20% de público feminino? 20% há 5 anos atrás. Agora deve ter até mais. Tem menos, tem menos de 90, meu filho. Não, não tem não. Vai olhar lá a estatística do YouTube. Mas são mulheres mesmo? São fakes. Their names are legendary. I'm gonna punch a hole in your head. Eu tenho uma pergunta sobre as equipes criativas. Como caralhos o Rob Liefeld conseguiu um posto Por favor, sexuais. Aliás, Rob Life me bloqueou no Twitter. Ai, te bloqueou. Tu mandou um spoiler. Não, foi outra pior. Ele assumiu o Exterminador, né? O Deathstroke. Uh-huh. O Comic Book Resource fez um review, né? Da revista dele. E o Comic Book Resource dá de 1 a 5 estrelas, né? Para o título. Ele conseguiu a incrível façanha de não levar nenhuma estrela. Leram a revista e falaram: olha, gente, nenhuma estrela. Eu não vou dar pra essa porra aqui, não. Eu tuitei pra ele: Deathstroke, o Exterminador 9, igual um céu nublado, 100 estrelas. Aí te bloqueou. Cara, ele deve ter mais gente bloqueada do que seguidor, cara. Mas o Rob Life, ele conquistou meu respeito, cara. Não sei se vocês leram um post que ele escreveu no blog dele, dizendo justamente como ele lida com os haters ao longo dos anos, sabe? Desde que ele fazia, sei lá, X-Force lá atrás. Ele fala que, tipo assim, eu sei que eu não desenho muito bem, sabe? Ele até coloca no texto. Eu sei que muito humilde ele, né? Eu sei que eu dei peitos pro Capitão América, sabe? Então, tipo, ele assumindo mesmo que ele não era um desenhista muito bom, mas que ele é apaixonado pelo que ele faz por carinho mesmo, e que, pô, e principalmente ele cumpre prazo, sabe? Tipo, tudo que os editores pedem pra ele consegue entregar. Ele desenha, tem vídeo dele no YouTube, dele dirigindo o carro dele, uma autoestrada, desenhando. Filho da puta, não bate essa porra desse carro. Mas ele, depois desse post, ele conquistou meu respeito, cara. Depois de muitos anos de sendo um hater dele, agora, tipo, tô de boa com ele. Tu ficou de boa. Cara, vocês lembram aquele diretor de cinema, aquele Uwe Boll? Uwe Boll, sim. Vocês lembram uma vez que ele ficou puto? Ele é puto com a crítica, né? Que detona. Esse cara é o Rob Liefeld do cinema. Cara, ele organizou um evento em que ele falou: olha, se você é crítico, você não gosta do meu trabalho, se inscreva e me desafie pra uma luta. E aí ele fez isso, cara. Vários nerds que não gostavam do trabalho dele se inscreveram. Acho que eu vi isso. E aí ele enfrentou os caras na porrada, velho. Na boxe. Porrada. O problema é que esse cara, ele era boxeador amador, cara. E ele arregaçou todos os nerds, caraca, né, gordinhos, indo lá pra bater no cara. Chega lá, você pega um cara que é boxeador, né? Óbvio que todos eles apanharam, né? Aí ele saiu de lá de alma lavada. Tipo, ó, vocês falaram mal do meu trabalho, mas eu arrebentei vocês na porrada. Que maluco. Quero saber como é que foi essa transição. Eu perguntei rapidamente lá atrás se teve um clarão de luz no final das revistas. E alguém falou que até teve. Sim, até teve. Foi a transição que o Flash fez pro passado pra mudar o presente, né? Não importava em que ponto tava a saga de cada título. Não, encerraram os arcos. Ah, eles encerraram. Sim, foram todos encerrados. Uns melhores que outros, mas todos receberam um ponto final. Um ponto final. Ah, tá. Então nada foi deixado ponta solta. Não interromperam nenhum arco, nem nada pra... Eles não interromperam nenhum arco no meio, mas pontas soltas é claro que fica, né? Mas tipo aqueles final meio Lost, assim, porque não tem? Quando foi que a DC não deixou pontas soltas em alguma história? Tipo, acho que pontas soltas é padrão de quadrinhos. Todas elas deixam pontas soltas. Uhum. Porque senão a gente não estaria com a crise que a gente teve, com tantas histórias tendo problema como a gente tem. Tendo sempre que rebutar o universo. Então, mas sim. Aí deixa eu perguntar. Vocês falaram que a revista do Batman, por exemplo, que tava lá no Batman Incorporated e tal, e o Lanterna, esses não sofreram mudança no reboot. Na verdade, o Batman, ele não foi só não rebootado. Ele foi, né, rebootado, pegaram todo o passado dele e comprimiram em 5 anos. Como assim? Então, em 5 anos. Em 5 anos, ele teve 4 Robins. Ah, caralho. Sim. Ele entrou na Liga da Justiça. O Robin virou um programa de estágio. Porra, então ele... Caraca, eles querem dizer virou que... Virou um desafio Sebrae. Era um Robin por ano, foi um Robin por ano. Porque, olha toda só... Toda semana tinha um paredão e eliminava um Robin. Porque o novo Robin agora, o quarto Robin, é o filho dele. Damian Wayne. Isso. Damian Wayne. Em 5 anos, o filho dele cresceu até uma idade de uns 12 anos. Exato. Mas olha só, eu tenho uma crítica aqui a fazer. Eles queriam diminuir a quantidade de revistas. Então, cara, pra que tem tanta revista do Batman? É o que vende, né? É o que vende, o Batman vende. Caraca, Batman é um Cavaleiro das Trevas, Detective Comics, Batman e Robin, Batgirl, Batwoman, fora o Asa Noturna. Tem um Batgirl e um Batwoman? Batwing também é. E ainda Batman do universo Ficano. Do Batman. Tem Bart of Prey, Red Hood, o Capuz Vermelho, os Renegados. O Capuz Vermelho é da turma do Batman também? O Capuz Vermelho é o Jason Todd, né? Nossa. O segundo. Então devia morreu. Ser Bat Capuz Vermelho, né? Que senão fica difícil. A cronologia do Batman ficou mais ou menos assim. No espaço de 5 anos, ele teve o primeiro Robin, que já virou Asa Noturna, que tem seu próprio título. Depois ele teve o segundo Robin, que foi assassinado pelo Coringa, e depois ressuscitou como Jason Todd, quer dizer, como Capuz Vermelho. Capuz Vermelho. Virou super vilão, e agora tem sua própria equipe, com uma mulher gostosa e o Ricardito. O depois... Ricardito? Não acredito! Não acredito! Todo mundo tá pegando. É, a mulher gostosa é Estelar. É Estelar. Nossa, a mulher gostosa. Puta merda. Na história deles, ela conta que teve um relacionamento com a Asa Noturna, fez parte dos Novos Titãs, o que não faz parte da cronologia dos Novos Titãs atuais. Depois Sim. do Red Hood, teve o Tim Drake como Robin, que hoje em dia ele é o Red Robin, que cuida dos Novos Titãs. Uh-huh. E agora tem o Damian Wayne, que é um bebê de proveta, né, segundo a história clássica, que agora já é o Robin. Sim. E tá dando porrada com o Batman. E nisso tudo ainda tem a Batman Incorporated, que aconteceu durante esse meio tempo. O que significa... É, mas essa é nova. Sim, virou... mas é nova, mas mais ou menos. O Dick Grayson ainda virou o Batman, na época que o Batman sumiu. Sim. E o Damian Wayne virou o Robin dele. Estão conseguindo seguir? Sim, sim. É. Aliás, a Batgirl, a piada mortal ainda existe, entre aspas, né? Porque ela ficou paraplégica. A história foi completamente deturpada. Ela ficou paraplégica, não se sabe se ela virou oráculo ou não. E agora tá andando de novo, como no Milagre. Tá andando de novo? Sim. Tá lutando contra o crime. O Batman deu o cartão da fisioterapeuta dele pra ela. Peraí, a última coisa que eu soube é que o agente Smith roubou os olhos dela. Puta que pariu, muito ruim. Muito ruim. Mas e as revistas do Batman todas que seguiam a cronologia lá do Batman Incorporated e tal? Continuam iguais. Todas continuaram iguais? Sim. Continuam quase iguais, porque tem... O Batman Incorporated tem algumas diferenças da última que saiu no universo antigo para que vai começar a ser lançada a partir desse mês agora. Porque, por exemplo, posso dar spoiler total aqui? Pode, ó. Tem spoilers agora dos novos 52, vai. É, porque na última edição do Batman Incorporated do universo antigo, o Batwing morreu. E o Batwing nos novos 52 tem uma revista própria. Mas então, o Batman tem uma revista de Novos 52? Sim, várias. Só dele ele tem três. Então, peraí, tem várias revistas do Batman na cronologia de sempre, tradicional, e tem várias revistas do Batman rebootado, é isso? Ele tá inserido no reboot, só que as histórias dele que pré-reboot, elas continuam como se fosse uma continuidade, como se ele não tivesse sido rebootado, mas... Ele tá fazendo parte do reboot, ele tá no universo do reboot. Só que as histórias dele estão dando continuidade àquelas, ao que você viu no pré-reboot. Segundo a DC, tudo aquilo que você leu antes do reboot aconteceu no reboot, nesse período de 5 anos, entende? Mas tem pequenas diferenças. Essas diferenças estão sendo reveladas aos poucos. Ah, então acho que é meio lost. Tem uns paradoxos super complicados, que, por exemplo, no último arco... Da cronologia antiga do Detective Comics, bota o Batman enfrentando o filho do comissário Gordon, o James Gordon Jr., que é um psicopata sinistríssimo. E na Batgirl dos Novos 52, é a primeira vez que ele tá aparecendo para enfrentar o Batman. Então essa parte é um paradoxo, porque na cronologia antiga ele enfrentou o Batman, mas na nova ele ainda não enfrentou. E ainda assim o pessoal da DC diz que tudo que aconteceu antes tá valendo pro Batman. E agora? Quase. É complicado. E ainda tem isso. Você tem edições, tem revistas que saem histórias que são conflitantes com outras. Um exemplo disso pra mim foi a da Liga da Justiça e da Action Comics. Você tem na Action Comics o Super-Homem com um uniforme em início de carreira, e na Liga da Justiça, que conta a origem dele, que conta a união deles, que a princípio é início de carreira, ele tá com um uniforme diferente. As histórias do Action Comics são no início mesmo de carreira dele. E aí as histórias da Liga já são, acho que, 2 ou 3 anos depois. Ah. A grande verdade que a gente tá tentando se esquivar aqui é que foi mal feito, cara. Foi muito mal feito. Totalmente. Mas assim, isso sempre aconteceu depois da crise das Infinitas Terras, aconteceu depois de Zero Hora e tá acontecendo de novo. Sempre vai acabar esses paradoxos bizarros entre as histórias. Se você for pegar todas as revistas do Batman em si, que sentam no Batman agora... e tu lê todas elas juntas, vai ficar bem confuso. Porque assim, tem toda essa história de que há 5 anos atrás é que onde começou todo o super-heroísmo e tereréu. Aí, nesse meio tempo, nesse mesmo espaço de tempo, o Batman tá enfrentando 2 fugas do asilo Arkham no mesmo, sabe, no mesmo dia. Outra hora o Coringa tá fugindo de um negócio, outra hora ele tá perseguindo outro vilão junto com o Robin, e fica muito confuso de saber em que lugar da história isso tá acontecendo. É, porque as revistas não têm uma continuidade. Você não começa a ler a história na Batman, que continua na Detective Comics, que continua na Dark Knight. Cada uma segue um arco de histórias diferentes, que a princípio acontecem ao mesmo tempo, estão se passando na mesma época. Mas isso desde sempre, eu sempre soube separar as revistas. Aqui no Brasil, inclusive, o Batman já foi publicado em mais de uma revista, e eu tinha essa noção de que o que estava acontecendo numa revista não estava influenciando, era outra história, não estava influenciando em nada o que estava acontecendo na outra. É que mas aí você tem um problema maior, que aí você pega, às vezes a Batman influencia na do Nightwing, às vezes a Dark Knight influencia na da Batgirl. Isso está acontecendo agora, porque os títulos do Batman estão tendo uma mini saga entre eles, que é a Noite das Corujas. Olha aquela promessa sendo quebrada. É, ué, não era para não separar todo mundo, cara? Ah, mas aí tá. Por exemplo, a Noite das Corujas eu li só no Batman, eu não li no Nightwing. Pois então, é, mas tá acontecendo. Mas sabe por que tá acontecendo agora? Eles estão até para anunciar um novo crossover. Por quê? Nesses 2 últimos meses, a DC perdeu os lugares do ranking de venda da Comics pra quem? Pro crossover da Marvel, que coloca Vingadores e X-Men lutando entre si. Quer dizer, a Marvel fez uma mega saga, né? E tomou o primeiro lugar de vendas da DC. Aí a DC, pra contra-atacar, o que fez? Resolveu fazer também um crossover ali de personagenzinhos entre eles também, pra tentar retomar o lugar. E aí, com isso, o que a gente vai ter? Daqui a pouco a gente vai ter esse arco se alastrando pra outras revistas e não sei o quê. E aí volta a porra da mega saga, igual tava um tempo atrás. Por isso que aquela personagem lá, a Mulher de Púrpura, que agora se chama Pandora, eu ainda chamo ela de Plano B. Porque essa mulher, ela tava aparecendo em todas as primeiras revistas, não sei se em todos os títulos, todos os 52 títulos. Mas ela apareceu em todos os 52 do número 1. Olha aí. Então ela ficava assim no cantinho, tipo, observando, olhando. Olha, estou pronta, caso dê alguma merda, para resetar tudo de novo. Exatamente. Eu achei que faltou um pouco, talvez, não sei se coragem da DC de realmente resetar tudo e começar. Se é pra resetar, vamos resetar direito, né? Apaga tudo que foi feito e começa um universo novo. Peraí, mas olha só. Eu sei que agora tá surgindo, né, cada vez mais filmes de super-heróis e eles, os quadrinhos se beneficiam disso, porque, né, tem todo um novo público que se interessa em conhecer mais, em ler, por causa dos filmes. Então, aí as pessoas sempre sentem essa confusão. Ah, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo, eu sou um leitor novo, eu não tenho background, né? E tem tal, 800 Action Comics para ler. É diferente do filme, tereréu, etc. Aí... Eu posso fazer uma pergunta pra vocês rapidão? Vocês já viram alguém alguma vez falar isso? Tipo assim, ah, eu vou começar a ler quadrinhos agora, mas eu tô confuso, porque tem muitos títulos. Já vi. Cara, eu nunca vi isso acontecer. Não, eu presto assistência a esse tipo de pessoa. Não, quando eu comecei a ler X-Men e Homem-Aranha e tal, eu perguntava pro Carlos, que já lia antes de mim. Carlos, o que tá acontecendo? O que eu tenho que ler? Não foi, Carlos? Foi. Ainda mais que eu comecei a ler X-Men, uma puta saga confusa do caralho do Chris Claremont. Nossa, cara. Né? Toda a saga do Portal X-Men do Destino. Exatamente. Eu comecei a ler no Portal do Destino. O lance do X-Men, se você ficar 2 edições, você tá comprando, digamos, e lendo. Se você falhar 2 meses, fudeu, cara. Você não entende mais porra nenhuma. Fudeu, exatamente. Não é que nem novela, que tu pede 1 mês e volta e você entende. E é a mesma coisa. Exatamente. Mas um detalhe interessante das revistas Novos 52, se tu vê bem, eu não lembro de nenhuma que tenha recontado a origem do herói, sabe? Tintim por tintim. Acho que a única de origem que teve mesmo é Supergirl. Não, o Super-Homem também. Eles partem do pressuposto que todo mundo já sabe, né? Mas o Super-Homem também teve. Superman, eles mudaram alguns detalhes, mas a essência da origem tá ali. Alienígena cai na Terra e é criado por fazendeiros bacanas. Mas eles recontaram a história, mudou os pais dele, os dois morrem, não só o pai morre, como na do. Não, agora ele é órfão total, né? Os pais dele. terrestres morreram antes dele se mudar pra Metrópolis. Mas isso é um detalhe, os pais deles, terrestres, ainda criaram ele. Assim, mas foi recontada a origem do modo, mostrou Krypton, é igual, é a mesma coisa que era antiga. Mas eles recontaram. Uma coisa que o Grant Morrison fez foi trazer a origem mais básica do Superman, aquela de Action Comics número 1, de 1929 lá, 1930 e poucos. Você resume uma, porque ele resumiu em uma página, né? É, porque agora o Superman, quando ele aparece na Action Comics número 1, ele ainda não voa, né? Ele só pula, tipo Hulk. Tipo Smallville. Tipo Smallville. 10 anos pra aprender a voar. Eles dão uma explicação pra isso, na verdade. Ele tá desenvolvendo os poderes. Ele tá desenvolvendo. Eu acho que é na Action Comics 3 que eles mostram mesmo. Eles contam a origem dele em Krypton, a vinda dele pra Terra, contam a morte dos cara. E eles cometem um pecado mortal. O Krypton não é mais um supercão, cara. Ele é um tigre. Ele é gato guerreiro. Não é mais um cachorrinho simpático. Ele é tipo um cachorro. É um direwolf. É um lobo. É um cachorro. E tem a coisa que eles tentam fugir pra zona fantasma em vez de pegar a nave. É. Tem alguns detalhes de diferença. Ele pensou em fazer uma nave maior dessa vez? Apesar de recontar essa origem mais adiante, no começo, no número 1 das revistas, tu não via esse tipo de origem. A própria Supergirl é ela caindo na Terra. Oh, meu Deus, robôs gigantes, vamos socá-los. Sabe, não tem realmente uma origem. Não é como a Amazing Fantasy 15, que tem a estreia do Homem-Aranha. Mas Millennium, pelo que eu entendi, existiu pra pegar essa galera nova. Ó, vocês estão confusos? Aqui, tem todo um universo que eu tô recontando desde o início, e eu vou aproveitar pra unir as histórias, fazer um roteiro mais coeso das origens dos vilões e colocar isso junto da origem do próprio herói. Eu lembro que o Homem-Aranha... Eu vou fazer o que eu quiser. Não, eu lembro que o Homem-Aranha... Não, é como se fosse um roteiro de filme. O Homem-Aranha tava... A origem do Duende Verde tava ligada com a origem do Homem-Aranha, entendeu? Não era o vilão que apareceu do nada, porque o cara inventou depois de 500 edições, né? Eles estavam tentando unir as coisas, né? Fazer mais coeso e tal, para que toda uma nova geração fosse conquistada e lesse. Se o cara quer começar a ler a revista Super-Homem, ele pega o número 1 da Action Comics, do reboot. Vai fazer sentido na cabeça dele? Ou ele... Ih, não, eu preciso ler 500 revistas de uma saga anterior. Não, vai fazer sentido. Não, vai. Porque o Super-Homem é de uma cultura pop, né? Ele já tá na cultura popular. Você não tem como não conhecer o Super-Homem. Não, mas mesmo que você não conhecesse, eu acho que a história começa mostrando pra você um herói. E na segunda, terceira edição, ele tá te contando quem foi esse herói antes. Ele te conta a origem dele. Então eles começaram de novo o Super-Homem. Então é pra um novo público. Não é pra quem já conhecia o Super-Homem. É pra quem tá conhecendo agora. E isso com 52 títulos. Menos o Batman. Mais ou menos. Tem outros títulos que continuam quase que diretamente da cronologia antiga. Tipo Animal Man e Something. Animal Man. É animal. Foda. Sempre foi, Grant, né, cara? É um sério? Animal Man? Depois que o Grant teve Morrison, uma fase, né? Do Grant Morrison, uma fase do antes Grant Morrison. Antes dele, cara, era terrível. As histórias do Animal Man. E depois dele também ficaram. Não, peraí. Então eu vou perguntar de outros aqui, outros heróis revistas da DC. Já que vocês falaram que Animal Man é Aquaman bom. Também. Aquaman. Não, eu quero perguntar. Frankenstein, Agente da Sombra. É o Hellboy dele. Chupado o Hellboy. Esquadrão Suicida. G.I. Joe. Virou G.I. Joe. Chupado Monty Python. Não, Esquadrão Suicida, o maior pecado deles foi transformado a Arlequina, que era uma personagem super bacana, naquela puta desgraçada que virou na revista. Já. Eu acho pior ainda o que eles fizeram com a Amanda. Amanda Waller? Ah, emagreceu, isso. Né? Ela tá magra agora. Emagreceu, ficou boring. Ela virou a Hellberry. Ela era gordinha. É, olha só. Ela era gordinha? É, velha. Não, era aquela baixinha, moreninha, gordinha. Ela dava dedo na cara do Batman, cara. Ah, o Batman não fazia nada. Ah, qualquer um pode botar dedo na cara do Batman, né? Você não vai ficar com o dedo. Ela né? Era muito do mal, cara, Amanda Waller. Agora ela é uma cópia barata da Halle Berry. Their names are legendary. I'm gonna punch a hole in your head. O Mac. Essa já foi cancelada. O Mac, caraca, o Mac foi cancelada. Muito não fez minha sério? Cabeça, eu não gostei muito do O Mac, não. O Mac, eu conheço só uma história do O Mac, que era aquela minissérie que ele voltava no tempo, esquecia quem ele era. e etc. Você lembra disso, cara? Do John Byrne, não era que fez essa minissérie? Acho que foi. Era uma história foda, era uma história foda. Ele era um personagem maneiro, ele era um personagem muito maneiro, só que eles não souberam aproveitar. O Max significa One Man Army Corps, rapaz. É o exército de um homem só, literalmente. E era um personagem muito legal. É, o negócio é que eles transformaram ele muito num Hulk da DC. Ele ficou muito Hulk, não deu certo. Não deu certo. Resurreição. O Homem Resurreição. Resurrection Man. Resurrection Man. Spoilers, ele morre em toda edição. Claro! Jovem Nerd realmente gostou disso. Eu gostei. Cada vez que ele ressuscita com um poder diferente. Excelente. Ah, interessante, hein? Gostei. Eu acho que se transformasse numa série de TV, seria uma ótima série de TV, falando mas sério. Mas legal, gostei do argumento, hein? Cara, eu fico pensando... Deve ser foda pro roteirista, né, cara? Toda edição ele tem que, sei lá, inventar um poder novo, cara. Ah, tal. Faz aquelas tabelas de RPG, joga um D100 e vê... Ou então você podia mudar de roteirista, dar uma edição pra cada roteirista. Aí ia ser uma beleza. Não, mas é bom personagem mesmo, né? É, o roteiro em si, sabe, a história, assim, não é tão interessante, mas o poder do cara, o cara em si, é bem maneiro. Isso tem cara de coisa da Vertigo. Ele não era da Vertigo, mas parece, é um pouquinho. Vários personagens da Vertigo foram trazidos. Ele era inimigo do Vandal Savage, que é aquele... Esse cara é um imortal também na DC. Opa. Voodoo. É, putaria. Cara, o desenho é ótimo, a história é uma merda. Era uma personagem que era da Image, cara. Então daí você já tem uma... Foi cancelado, uma base, não foi? Não presta. Não, o Voodoo não foi cancelado, não. Não. Ela é, se eu não me engano, acho que ela é a terceira revista menos vendida aí dos títulos. Então tá no caminho, né? Tá no caminho de ser cancelado. Eu, Vampiro. Ah, cara, isso aí veio na onda do Crepúsculo, cara, essa porra aí. Sério? Sabe, eles tentaram pegar... Mas não tem nada a ver com Crepúsculo. Eles tentaram pegar o que era vampiro americano e crepuscularizaram. Por centenas de anos, o vampiro Andrew Stanton manteve a humanidade a salvo dos horrores do mundo sobrenatural. Ele e todo mundo. Graças à trégua que ele fez com sua ex-amante Mary, a rainha dos condenados. Todos os direitos reservados, né? Devia estar escrito aqui do lado. Mas agora que a trégua chegou a um sangrento final... Andrew precisa fazer de tudo que está ao seu alcance para deter Mary e as forças das trevas. Underworld. E a imagem é bem o Vampirinho Crepúsculo mesmo. Não, o I Vampire não é um título que eu gostei muito, mas agora que a Panini vai lançar, ele vai vir dentro do mix do Dark, né? E vai ser um mal necessário, porque os dois estão fazendo um mini crossover agora. E o Liga da Justiça Dark é maneiro. É, o Liga da Justiça Dark, quem gosta e quem vai ler, vai acabar tendo que ler a Ivy Empire. Peraí, olha, eu vou te falar que essa Voodoo é super gostosa, hein? Foi o que eu falei, putaria. Eu leria Voodoo. Eu vou comprar Voodoo. Revista de punheteiro. Ela é super gostosa. Jovem Nerd. Ela é gostosa até de calça jeans, cara, que é uma coisa que normalmente esconde, né? Mas ela é... É, porque nos quadrinhos a calça jeans é realmente esconde muita coisa. Tudo nos quadrinhos é segunda pele, né, cara? A calça da gangue, né, cara? Grandes astros do faroeste. Legal pra caramba. Pô, Jonah Rex. Não é. Jonah Rex. Não é, cara. Jonah Grandes Rex. Astros do faroeste? É, cara. É um pouco da história de Jonah Rex no passado lá. Cara, fodão lá. Clint Eastwood total. Ah, mandando tipo, bala. Quando a gente fala em Jonah Rex, esqueçam aquele filme, tá? Não, aquele filme não existe. O cavalo. Quando a gente fala em Jonah Rex, o que vem à cabeça? Mega Fox. Mas a história é muito boa. Até esse primeiro arco, assim, ele se passa em Gotham. Então tem um pouco da história do passado de Gotham, que é bem maneiro. Peraí, mas então, e... Jonah Rex, ele tá lá em 1870 e pouco. Tá. Velho Oeste. E essa revista, ela não vai só focar nele, vai pegar vários outros personagens de Velho Oeste que tem também na DC. Ressuscitar outros personagens tão importantes quanto ele. É. Peraí, mas o Jonah Rex não era Vertigo também? Ele não. Teve alguma série não. Ele teve uma série na Vertigo, sim. Mas a última série dele que ainda tá saindo no Brasil é DC, não é Vertigo. Não é Vertigo. Nos anos 90 ele teve uma série pela Vertigo. Mas, ó, a revista é boa e o artista é um cara novo aí que eu não conhecia, chamado Moritati, e a arte dele é diferentona, tipo arte europeia. Legal pra caramba, hein? Eu recomendo. Excelente. Super Choque. Já foi cancelado. Já foi cancelado. Não sei nem por que botaram, pelo amor de Deus. Senhor Incrível. Também foi cancelada. Mas... Caralho, mas peraí, que tipo de herói é esse? Ele era da Sociedade da Justiça. Ele era negão, o terceiro lá. Homem mais inteligente do universo da DC. Ele é. Mas ele nem usa vermelho. Como assim? Não é da Pixar. Um dos maiores problemas que eu encontrei na revista do Senhor Incrível é que ele supostamente é o terceiro homem mais inteligente da Terra, e o roteiro da revista era escrito como se nós, leitores, fôssemos os quartos homens mais inteligentes da Terra. Porque isso que é o era problema, muito, né? Mirabolante, cara. Não dá pra entender nada daquela revista. E deu um que procó da porra quando eles cancelaram essas duas revistas. Porque são dois personagens negros, né? E aí começaram as acusações aí da... Ah, aí fudeu. É, pra DC, dizendo que eles estavam fazendo limpeza étnica na editora. Fora isso, ainda alguns outros personagens que eram de origem latina, que tinham sumido, né? E não tinham reaparecido depois do reboot, né? Uhum. Cara, isso deu discussões, assim, homéricas nos fóruns. E isso até, o Dan Didio veio até a público falar sobre isso, que não, que eles estavam preocupados com isso, que iam ter personagens de diversas etnias, né, futuramente, colocaram um personagem homossexual nos Novos Titãs, e agora, né, anunciaram que a partir do mês que vem, um personagem icônico da DC vai se assumir gay. Eles ainda não falaram quem, mas segundo eles... Ah, é sempre aquele icônico que não é icônico. Vai ser o Super Gêmeos. É o Super Gêmeos, é. Fora, é tipo o Guardião Dourado. Olha, eu vou botar todas as minhas Visora fichas... Azul, vai ser o Visora Azul. Não, eu vou botar todas as minhas fichas all-in na Mulher Maravilha. Você vai perder porque, primeiro, é homem e, segundo, é um personagem que ainda não apareceu nos Novos 52. Ah, então não é icônico, caraca. Eu vou botar minhas fichas no Wally West, o Segundo Exatamente. Nossa, mãe. Então não é puta, não é, cara. Tá maluco. Ei, cadê o Capitão Marvel nos 952? Não apareceu ele dele também. Agora. Ih, caraca. Sério? Começou a aparecer nas últimas edições da Liga. Aquela capinha curtinha nunca me enganou. Olha, é verdade, rapaz. O cara botava a capa, ficava com a bundinha de fora? Esquisito. Agora ele não se chama Capitão Marvel, agora é só Shazam. Shazam. Não, e pior que nas histórias dele tem um núcleo assim, de várias crianças, pré-adolescentes, assim, e cada um deles detém um poder do Mago Shazam. E aí tem, tipo assim, tem um que é aleijado, tem uma negra, tem, sabe? É tipo um grupo com várias pessoas de minorias. Cara, faz todo sentido eles ter um gay ali no meio. É assim. Glee. É Glee. Caralho. Capitão Glee. Capitão Glee. Aí eles começam a cantar. O que foi mais legal no reboot? Que vale a pena mesmo, foi foda. Pra mim, o Animal. A organização dos personagens secundários considerados bostões. O Homem-Animal. Eu confesso, não conhecia até agora, até vocês falarem. Nunca ouvi falar. Ele sempre foi legal porque... Desde, sei lá, meados da década de 90, ele foi tratado como um personagem à parte do universo DC, né? Ele foi reformulado pelo Grant Morrison. Então ele tinha o universo dele, sabe? E as histórias eram super adultas, assim, sabe? Super maduras. Era meio filme de terror, saca? Tinha umas viagens do Grant Morrison em que ele encontrava com o personagem, sabe? Tipo, o escritor entrava no gibi e conversava com o personagem, sabe? Tipo isso que o Maurício de Souza faz de vez em quando. Mas... Tipo, perna longa, conversando com o desenho. É, cara, é animal. Porque fizeram tipo o Monstro do Pântano lá, o something? Teve isso também? Não, ele foi tipo super reformulado e ficou foda. Ah, sim. E ele virou um universo à parte. Assim, o Homem-Animal, hoje ele é um personagem muito popular, muito por essa fase que ele teve nas mãos do Grant Morrison. Ele só é conhecido por causa dessa fase do Grant Morrison. Porque veio depois disso, destruiu com tudo que o Grant Morrison construiu. Não, mas ninguém lembra do que veio antes e depois do Grant Morrison no Homem-Animal. As pessoas só lembram. Lembram da fase dele. Não, e ele também deve muito ao Homem-Animal, né? E a pega do Homem-Animal do Grant Morrison é o seguinte: chega um momento da história que ele percebe que ele é um personagem de quadrinhos e que tem um roteirista escrevendo a vida dele. Uhum. E que toda aquela desgraça que aconteceu, da mulher dele morrer, de perder a filha, foi culpa do filho da puta do roteirista. Aí ele vai atrás do roteirista da história e ele encontra o Grant Morrison na história. Realmente não tem como fazer parte do resto do universo. É muito bom, cara. Totalmente meta. Mas essa fase nova tá na pegada tipo da do Grant Morrison. O nível de roteiro, pra mim, tá igual, cara. É, e fase foda. Não, mas aí esqueceu. Essa porra de eu sou o personagem de quadrinhos, né? Voltou a ser um super-herói. Não é exatamente um super-herói. Apesar dele ser um super-herói, ele se acha um super-herói, tem roupa de super-herói, ele é um cara de família, tem mulher, tem dois filhos e tá envolvido nas maquinações de uma força sobrenatural chamada The Rots, que tá tentando destruir toda a fauna e flora do planeta Terra pra apodrecer tudo, pra transformar tudo em cadáveres e podridão. Isso já tem meio que uma ligação com o outro título, o Monstro do Pântano, né? Que também é um outro título muito bacana que tá saindo. Peraí. Qual é o poder do Homem-Animal? O Homem-Animal, ele tem uma conexão com o que ele chama de Teia da Vida, que assim, ele trata todos os animais como se eles tivessem superpoderes, entendeu? Então assim, a pomba, ela voa, não porque ela tem asas, mas porque ela tem o poder de voar. Então se ele tá perto de uma pomba, ele absorve o poder dela e voa, entendeu? Ele absorve as habilidades dos animais, é isso? Isso. Isso. E aí, tipo assim, se ele quer super velocidade, ele absorve o poder de uma formiga, sabe? Sim. Então assim, é um personagem muito interessante, porque os roteiristas, especialmente Grant Morrison, né? Eles vão sempre tratando os animais como se as habilidades que eles têm fossem superpoderes. É muito legal. E não, uma coisa não que eu parece gosto das... uma revista de super-herói, parece uma revista de terror. É, e uma coisa que eu gosto das histórias do Homem-Animal é que, assim, ele é um cara de família, né? Então, ele tem discussões com a mulher dele, com os filhos e tal. Então, assim, às vezes no começo da revista, a mulher dele fala uma coisa pra ele e ele fala, beleza. Aí passa, tipo, 2-3 páginas, ela fala exatamente o oposto do que ela falou antes, né? Ele fala, mas, pô, você não acabou de falar o contrário disso? Uhum. Então, escutei dessas picuinhas, sabe, cara? Uhum. É muito bom mesmo. Their names are legendary. I'm gonna punch a hole in your head. Que outro título tá também surpreendendo? Aquaman, vocês falaram que Aquaman é o melhor. Afinal... qual é a do Aquaman? A gente conversou com o Ivan Reis, né, que é o desenhista do título, esse tempo atrás. É, o interessante foi como que surgiu a ideia do Aquaman. O Ivan Reis ficou muito amigo do Geoff Johns, né? Fizeram vários trabalhos juntos. E aí, quando pintou o reboot, né, ele chegou e falou pro Ivan Reis, e aí, cara, escolhe aí um personagem que você quer fazer no reboot que eu te acompanho, o Geoff Johns falou, né? Aí o Ivan Reis chegou pra ele e falou, pô, eu sou muito fã do Aquaman, vamos fazer o Aquaman. Aí o Geoff Johns falou, puta merda, cara. O Aquaman, cara, não é? Bom... vamos lá, né? E aí foi isso, cara. Saiu a porra do Aquaman. O primeiro passo importante que eles tiveram na estreia do Aquaman, assim, nas primeiras páginas, é assumir que o herói é uma piada dentro do universo da DC. É isso que eu ia falar, cara. Ele chega no, ele chega no restaurante, tem um blogueiro que zoa ele, tem um garçom que zoa ele. Policiais tiram onda com a cara dele o tempo todo. E aí ele pede fish and chips, né? Tipo, peixe com batata frita. Aí todo mundo olha pra ele, mas, meu, você come peixe, cara? Tipo, você é um homem. É muito bom. Você é um homem. Aí ele vai pagar a conta com um dobrão de ouro, assim. Mas peraí, mas ele anda com aquela roupa de escama e calça colada no restaurante. Aí ele explica que aquilo ali é a armadura real de escamas e tu vê aquilo ali em combate realmente funcionando, por mais ridículo que seja. Como é que a armadura real de escamas funciona em combate? Ela protege ele. Ah, mas peraí. O que te deixou impressionado? Falou, ah, caralho, isso justifica todo o ridículo. Pelo menos não é só um colante. Tá bom, cara. É tipo, agora é tipo uma cota de malha, né? Ai, essa é a magia dos quadrinhos, né, cara? Não, o mais interessante é que ele usa um tridente que não é mais um tridente, é um pentadente, né? Porque tem 5 pontas agora o tridente dele. E que fim levou aquela mão dele, mão de gancho que ele tinha? Ah, já morreu. Ah, já era. Como assim? Resetou. Essa mão voltou a ser uma mão de água depois. Ele morreu, voltou como elemental da água. Aí depois ele recuperou o corpo físico dele. E aí ele tinha essa mão dele que tinha sumido, virou uma mão de água. Água mágica. Aí depois que teve aquele... como é que foi? Era... não sei das quantas lá. Ele voltou daí com a mão normal. E ninguém explicou o porquê, entende? Pô, eu achava tão assim, bom visual com aquela mão assim, de gancho. Eu achava animal também. Tipo, o gancho e a barba, né? Legal. Não, é interessante que pode acontecer ainda, né? Se a gente pensar... vamos lá, que ele zerou, ele realmente foi um dos que, não, acho que não pegou muito do que aconteceu antes, não pegou nada do que aconteceu no passado, né? Tá zerada a história, eles podem levar até um ponto que aconteça isso. Tudo que ele poderia ter de passado, ele abandonou. Por exemplo, no começo ele tá abdicando do trono de Atlantis, ele não vai mais voltar pra lá, sabe? Ele já até manda eles que encontrem outro rei, a Mera, que é a mulher dele, que os policiais chamam de Aqualwoman, e ela fica putaça, mais uma das piadinhas, né? Ele fala assim, não, eu vou viver aqui na terra contigo, na casa do seu pai, que era um humano pescador e tereréu. Humano pescador? Era humano pescador, ele adorava o pai dele. Era o Ramiro. Caraca, esses heróis. Mas, assim, o que tá sendo legal do Aquaman é essa parada de... É que ele tá zoado. Ele não é um herói maneiro. Nunca vai ser, né? É essa consciência de que ele é uma piada. E, ainda assim, ele tenta fazer o trabalho dele lá, protegendo a comunidade, etc. Eu sempre achei que ele fosse gay, o Aquaman. Será que vai ser o Aquaman? Ah, ele já apareceu. Não, ele tem a mulher dele vivendo... Ah, não, não vai ser ele, não. Olha a armadura maneira aqui. Eu tô vendo a cena da história do Aquaman. Bandido, maloqueiro... Tá com uma K-47 e atira queima-roupa no Aquaman. E cocheteia. Dá uma rajada animal, cara. Dá uns 7 tiros aqui, uns 7 katangues aqui na... Aí, beleza. O cara atirou só no peito do Aquaman e os tiros estão todos katangue. Aí, uma bala, depois de dar um katangue na armadura de escamas fodásticas, segundo o Stefan, a bala ricocheteia e bate na testa do Aquaman e aí ele sangra e fica putinho. Meu irmão, mira na cabeça deste filho da puta pra obrigar ele a usar uma concha real mágica. O que mais? Mulher Maravilha. Mulher Maravilha tá legal pra caramba também. Que agora, calças retratantes. Ela não tem mais, ela não tem isso, não. É porque é o seguinte, quando saíram os previews das capas, das edições, em algumas edições a Mulher Maravilha estava de calça e outros ela estava de sunga. E aí as pessoas começaram a se questionar, falaram, ué, mas afinal, ela vai usar calça ou sunga? Qual que é o uniforme dela? Aí o Dan Didio, ele falou brincando, né? Falou, ah, talvez as calças dela sejam retráteis, né? Ah. E aí pegou essa, né, galera? Pô, sério. Calças retráteis. Agora ela é uma mulher de 2,13 metros. Aí não. Aí não. Vai ser ela mesma. Travesti na Avenida Atlântica, não. Ela é uma Amazona for real agora. Não. Virou uma mulher Hulk. Não vale, não vale. Metaleira. Mulher de 2 metros e... Não. Não, cara. Puta que pariu. Mas e aí? Imagina o tamanho do pé dessa criança. Sabe que existem mulheres desse tamanho aqui, né? Tem jogadoras com esse... Não sei, 2,13 metros. São uma graça mesmo, né? É. São tudo que a gente espera de uma mulher, né? Cara, não dá pra achar mulher alta... gostosa, assim, mulher gigante. Pra você conseguir achar uma mulher maneira, você tem que conseguir se imaginar interagindo com ela. Então, tem uma... Bom, eu consegui me imaginar com ela a altura certinha pra enfiar a minha cara entre os peitos dela. Que pariu. Ela não tem 2,13 metros, né, cara? Com 2,13 metros, tu mete a tua cabeça num lugar muito mais obscuro, né? Eu tenho 1,85 metros de altura. A mulher só tem 0,5 quilômetro a mais que você. Então, sobre esse lance de mulher grande, vocês conhecem o Hank Pym, né? Que é o Jaqueta Amarela. Sim. Dos Vingadores. Sim, sim. Que era o Homem-Formiga. Ele se miniaturiza. Tem uma história, cara, que aparece a mulher dele, né, a esposa dele, em tamanho normal, na cama, tendo uns orgasmos. Ai, oh, meu Deus. Ah, aí, não. De repente, ele aparece miniaturizado, andando assim, no meio dos peitos dela. Assim, cara. É sério. Olha aí, ó. E o pior é ele falando assim, é sua vez agora. Porra, ela vai se miniaturizar e vai entrar onde nele? Olha, doutor Hank Pym! Ai, meu Deus! Puta merda, cara. Bem anal. Engraçado é que determinaram que ela tem 2,13 metros de altura. O único desenhista que faz ela desse jeito é o Cliff Chang, que é o do próprio título dela. Os outros não fazem, cara. Ela tá, porque ela é mesmo... cara. Uma mulher de 2 metros e varada? Não. É, mas é que tem que ter consistência, pô, na descrição da personagem. Olha só. A mulher tem superpoder, ela não precisa ser gigante, cara. Ela pode ser mignon maneira e manda ver, cara. Não, tu acha que o quê? Que ela só é forte, vai ser a Brienne do Game of Thrones? Não, puta, pô, não, mas precisa. A Brienne é horrorosa, cara. Então, mas tem 2,13 metros, né, meu irmão? Quando a mulher passa, sei lá, de... Eu não sei, eu não acho mulher muito alto maneira, mas mulher passa de uma certa altura, não vou botar altura definida aqui pra não ser escrotizado, mas o corpo, sei lá, começa a se deformar, cara. E o, sei lá, eu preciso de mais coisa pra crescer, aí tira da cara. Não sei o que acontece, cara. A mulher estraga. Aí vai lutar, ela vale tudo mesmo, porra. Falando nisso, o título da Mulher Maravilha é um dos mais violentos que tem. Caramba. Mas isso eu acho que foi uma coisa que mudou bastante. O próprio Super-Homem, pelo menos o do Grant Morrison na edição do Action Comics, ele é mais violento. Ele tem mais atitude. É, tudo ficou mais violento, né? Nas histórias da Liga, você vê os heróis matando, né, alienígenas, coisas que você não fariam, né? Na verdade, eu acho que tem um pouco desse apelo, né, cara? A violência gera mais interesse da molecada, né? Porrada, insinuação de sexo, né? Mulheres gostosas. Quer dizer, agora a gente tem que se conscientizar uma coisa. A DC, ela assumiu um caráter completamente industrial, né? E comercial de revistas. Agora? Agora? Agora é oficial, isso que eu tô querendo dizer. Isso é declarado. Eles declararam isso nos roadshows deles, que é isso, cara. Título que vende, continua. Título que não vende, cancela e substitui. Tá certo. Eles vão fazer de tudo pra vender. É. Aquela cena da mulher gato lá dando explicitamente pro Batman no Catwoman é pra vender. Porque não precisava ser tão na cara assim. Não precisa porque tu não é o Batman, né, mano? Que o Batman acha que precisa sim. Mas aquilo lá foi só pra nerd bater punheta, cara. Aquilo lá, assim. É o objetivo. Não. Pra nerd bater punheta é Red Hood and Outlaw. Voodoo é gostoso. A mesma Vudu sendo uma stripper. Ué, cara, tô dando a dica aí pra molecada. Caraca, essa garota aqui, essa mulher que a Mulher Maravilha tá salvando aqui, puta merda. Cabelo curto, camisa xadrez, só falta a chave do caminhão. Their names are legendary. I'm gonna punch a hole in your head. Então, o lance era o seguinte, que o sucesso comercial das revistas vinham em decorrência da boa qualidade dela, né? Quer dizer, a revista fazia sucesso e vendia bem porque ela agradava o público. A partir desse momento, eles começaram a recuperar aqueles valores dos anos 90, né? Aquela coisa de você pegar aqueles ícones, né? De venda, né? Tipo, sei lá... quem não se lembra das mulheres dando voadora de perna aberta do Jim Lee, né? Nas revistas do X-Men, né? Isso voltou, entende? É isso, cara. Agora eles estão trabalhando os títulos, focando nisso, em características que façam vender. Olha, eu aprovo o que a comissão de vendas da DC tá fazendo com o Voodoo. Tá vendo? Eu aprovo. Tem as imagens da Estelar aqui que eu sei. A Estelar é uma exceção, eu acho, porque no histórico é da personagem toda, ela sempre foi assim. Desde quando ela foi criada, lá nos anos 80, pelo próprio George Pérez, né, Marvel Wolfman. Ela sempre usou roupas minúsculas. E a Poderosa também. A Poderosa, quando ela apareceu a primeira vez, ela não usava essas roupas assim. Porque ela era a Supergirl. A Poderosa era a Supergirl? A Terra Paralela. Ah, tá. É. Cara, pra vender mais, tira o decote e a sainha. Tá ficando estranho também. Puta que pariu. Vai vender aonde, né, cara? Em Dubai. Porque, na verdade, eles têm um comprometimento com aquele lance dos valores familiares, né? Tá bom, vai botar o selo. Vai botar aquele selo, maldito. Então, aí que tá. Além disso, de você ter que lidar com isso dos valores familiares, você tem também esse outro lado, que é da diversidade sexual, cultural. Então, deixa apagar a calcinha, cara. É o lance do politicamente correto, Zé. Mas você pega a edição da Mulher Gato tá o tempo inteiro de lingerie. Tá certo. Esfregando o peito na cara. Porra, cara. Heroína que voa ou que chuta tem que usar calcinha. Aí no próximo arco eles amenizam isso, entende? É esse tipo de coisa aqui. Eles estão caminhando no fio da navalha, cara. Quer dizer, pra vender você tem que agradar o maior número de pessoas possíveis, né? E aí toma no cu. Então, esse mês no Super-Homem vai ter mulher nua. A gente regula um pouco ali na Mulher Maravilha. Não. Aí reclamaram do Super-Homem. Super-Homem não vai ter mulher nua nunca. Beleza, não. A gente tira a mulher nua do Super-Homem e bota exatamente. A mulher nua na Mulher Maravilha. É por aí, cara. Virou novela, cara. É tipo novela da Globo. Se o personagem tá agradando, estica ele, entende? Se o outro não tá dando certo, tira ele. Porra, é isso então aí, cara. A Mulher Maravilha tá agradando pra caralho, né? 2,13 metros? Vocês viram aquele desenho do Homem-Pássaro? Que o Vulcão Negro tá falando com o Aquaman? Que ele é um negão, né? Meu, por que eu chamo Vulcão Negro e você não chama, tipo, Peixe Branco? Muito bom, cara. Peixe Prego, né, cara? Peixe Prego. Que fim levou o nuclear? O nuclear agora são dois. Ó. Tem o nuclear caucasiano e o nuclear afrodescendente. E eles se juntam pra formar o Fúria do Nuclear, que é um cara tipo... O Nuclear Hulk. É mesmo? Eles se juntam? Eles fazem os dedinhos assim, que nem o Goku e o Vegeta? Então... E, mas vem cá, o Nuclear não era um estudante universitário que era fundido com seu professor de física? Isso era, no, na primeira cronologia. Agora, a explicação é que existe uma espécie de programa secreto do governo para criar super-heróis, e eles têm um aparelho chamado Matriz Nuclear, e o cientista que na cronologia original se juntava com o cara para formar o Nuclear, nessa nova cronologia ele morreu, e antes de morrer ele mandou esses planos para um dos estudantes dele. Só que esse cara ativou a Matriz Nuclear enquanto estava junto com outro maluco lá. Um era nerd e o outro era esportista do colégio, eles não se gostavam. E os dois, cada um se transformou num nuclear. E junto eles formam esse nuclear gigante. Então tá bom, né? Cara, parece que eu sei. Tipo eu, assim, eu achava legal o cara com a cabeça pegando fogo, só isso. É tipo Buddy Revell e Jerry Mitchell, né? Cada um com poderes nuclear. É muito bom. Porra, bem que podia ter os Super Gêmeos, sério. Podiam dar pro Alex Ross fazer, cara. Ah, lá vai ele com o negócio do lá Alex Ross. Life. Caraca, você lembra daquela ilustração do Alex Ross, Super Gêmeos, com o Glick do Inferno? Foi maneiro. Ah, isso é maneiro. Porra, imagina uma história daquela, não cara. Não dá, cara, eles são muito ridículos, cara. Não sustenta. Caraca, cara, tudo depende se o Yabu, na fase atual dele, no reboot, Yabu Reboot, se o Yabu escrever Super Gêmeos, fica foda. Vai ser uma putaria inacreditável. Aquele macaco, meu Deus do céu. Their names are legendary. I'm gonna punch a hole in your head. Olha só, pra quem quer começar a ler DC, agora no New 52. O que é mais recomendável? Nos lançamentos que a Panini vai fazer agora? Isso. Depende do mix, mas eu acho que se a pessoa quer começar, não pegue Lanterna Verde, porque não mudou praticamente nada na cronologia, então não vai valer a pena. Vai pegar o negócio no meio, não é isso? Não vai valer a pena. Eu acho que vale pegar o mix do Superman, se a pessoa aprecia, né, o Homem de Aço. Vale pegar o mix do Batman, porque também, não, apesar deles terem mantido muita coisa na cronologia, eles estão tentando não enrolar muito pra poder pessoas novas lerem, e Batman é sempre legal ler, né? É, e tá com coisas muito boas, principalmente o Detective Comics e o Dark Knight, eu acho que estão com histórias muito boas. Sim, estão muito boas. Batman e Robin tá muito bom. Eu gosto pra caramba desse Robin aí, o filho do Bruce Wayne, o Damian Wayne, porque ele chuta a bunda pra caramba. Ele é um pequeno psicopata, ele, na verdade. Um pequeno psicopata. Cara, ele foi treinado pela Liga dos Assassinos do Ra's al Ghul. E aí o Batman tem que ficar freando ele toda hora pra ele não matar os bandidos, entende? Tem que ficar botando na cabeça. Calma, agora você é um herói, você não pode fazer isso. Para, moleque, chega de bater nele. Ele podia falar também, moleque, para com essa meta, vai pra escola agora, né, cara? Te mandar pro colégio interno. Ele ia matar todo mundo. Colégio, porra. Ele ia matar todo mundo lá. Olha só, muita gente não gosta da figura do Robin e pronto, eu não gosto. É, eu aceitava mais o Tim Drake porque ele usava calça comprida. Sabe? Mas ele não usava calça comprida, né? Colã comprida. Mas pelo menos era aquela sunguinha de merda, né, cara? Sunga é foda, né, cara? Meio que os caras de MMA usam sunga, né? Porra, mas não usa sapatinho de duende, né, cara? Aí é que é. Capinha amarela. Conjunto da obra tá foda. E a capa do Tim Drake também era preta por fora e era amarela só por dentro. O então, do Damian Wayne tá igual. Não, então, mas assim, eu acho que pela primeira vez ele deve ser uma relação diferente do Batman com o Robin, né? Que é a relação pai-filho, né, cara? E é, dois... em teoria ele não pode comer mais o Robin, né? Ai, ai. Mas assim, existe algum... Tipo assim, não é só a porrada. Existe um drama, um negócio assim, sabe? Eles desenvolvem essa relação do pai e filho? É bem desenvolvido. Tá evoluindo, inclusive, porque é a primeira vez que o Bruce Wayne trabalha com o Damian Wayne como Robin, com o Batman e Robin. Porque o Damian Wayne antes foi Robin do Dick Grayson. Quando o Batman tava teoricamente morto. Quando o Batman tava teoricamente morto, né? E o Damian Wayne não respeita o Bruce Wayne e o Bruce Wayne não confia no Damian. Peraí, rapidão. Tô vendo aqui umas imagens do Damian Wayne. A imagem que eu tô vendo é certa. Ele usa calça cinza, bota verde, cadarço vermelho, camisa vermelha, luvas verdes, capa amarela com uma sobrecapa, um bolerinho preto. É esse? É um capuz. Às vezes ele coloca. Porra, Batman, 20 anos de curso? Bota uma roupa preta nesse moleque, né, cara? Não, mas é bom que assim eles atiram no moleque. O Batman fica livre. Exatamente. Pô, mas é o filho dele. Pô, aí o filho dele é mais capaz de herança. Mas então, mas tá legal a relação deles, então. Tá evoluindo, tá bem bacana. Ele tem uma imagem num dos encerramentos das revistas em que ele pega um morcego e esmaga com as mãos. Olha aí, que simbólico. Que significa que ele é fã do Ozzy. E tem um outro agravante. Ele tá entrando na adolescência. Vai começar a comer geral. Punheta, né? O Robin fica trancado no banheiro muito tempo. Bora, Robin, temos uma missão pra você. Peraí, só um minutinho. O que você tá fazendo trancado aí no Batmóvel? O que mais? Super foda. Que é bem legal de começar a ler. E tem Homem-Animal também, mas aqui não diz onde, em qual revista do Mix ele vai estar. Vai sair no Mix Dark. Peraí, mas vai sair todas as 52? Vão sair aqui no Brasil? A Panini prometeu tudo. A Panini vai fazer a gente comprar 52 revistas? Não, saiu no Mix. Aqui no Brasil vai sair naquele jeito que tá todo mundo já acostumado, que é pra mim é uma praga medieval, que é o Mix, que vai ser uma revista com um monte de títulos dentro, americanas. Tem de... Mas cara... O mercado já tá cagado nos Estados Unidos, né? Não queira matar as editoras daqui que ainda tentam lançar o quadro, imagina. Não, então, eu detesto... É impossível lançar uma história por herói, vai. Eu entendo o que você tá dizendo. Eu detesto esse tipo de sistema, mas eu também não consigo imaginar uma outra forma de fazer. Ou seja, a gente tá preso nele. Aham, exato. Então, mas e aí? O único jeito de mudar isso seria dar um atraso muito maior pra você ter... Sem encadernar um arco inteiro do personagem numa edição, por exemplo. Sim. Só que daí sim. Ele teria que dar um atraso muito grande. O scan, né? Você tem que esperar, sei lá, 6 meses pra concluir o arco e você fazer uma edição fechada, né? Nesses 6 meses o scan rolou, todo mundo já sabe o que vai acontecer, já viram, e aí a revista perde esse caráter novo, né? Nem seis meses é o que tem hoje. Você bota aí pra fazer uma matéria, esse nível é bem maior. A Panini reduziu, né? Ela tava trabalhando com um período de 1 ano, 10 meses de diferença, né, pros Estados Unidos. Agora diminuiu, né? Agora são 8 meses só, né, de diferença. Menos de 1 ano, né, de diferença de cronologia do que tá saindo lá pra o que tá saindo aqui. Lá tá na número 9, aqui as números 1 vão começar a sair agora no mês de junho. 10 meses, a gente nunca teve, né, uma cronologia tão próxima assim. É verdade. O Animal Man, ele vai sair dentro da revista chamada Dark, aqui no Brasil. Junto com o Resurrection Man, o Monstro do Pântano e a Liga da Justiça Dark, que é também uma que eu achei interessante. Liga da Justiça Dark? É voltada pros heróis místicos. É, o Constantine, cara, como ele chegou nesse nome? Assim, tem a Liga da Justiça, tem a Liga da Justiça Internacional. Aí juntou uma galera e falou, a gente também quer fazer uma Liga da Justiça. Exatamente. Puta, vocês são Dark. Mas eu acho que eles não se chamam Liga da Justiça, né? Eles, entre eles, não se chamam. Eles são só os Dark. Não, o grupelho lá, na realidade, todos eles se odeiam, né? Eles não querem estar juntos uns dos outros ali. Todos eles têm um monte de problema, que é exato... Pô, me fale de clichê, né, cara? Mas eles são todos heróis de origem mística, que são John Constantine, Zatanna, o Desafiador, Madame Xanadu. Esse nome é fantástico. Ele só faltou o Diabo Louro, né, cara? Eu quero saber em qual mix vai sair a Voodoo. Que pariu, cara. O Brasil já tá pronto pra ter uma Liga da Justiça, né, cara? Podia ter a Liga da Justiça Sertanejo Universitário. Não. Que horror. Chama o Eduardo Spohr, pelo amor de Deus. Mas olha, esses dois mixes que a gente tá falando agora, o Ed, que tem a Voodoo, e o Dark, que tem o Monstro do Pântano, Animal Man, Resurrection Man, e a Liga da Justiça Dark, eles vão sair só em julho, tá? A partir de julho. Ah, só em julho. Tá logo ali. Dependendo de quando o cara estiver ouvindo esse programa, já faz tempo. Já saiu. Eu acho, pessoalmente, eu acho que a revista que vai fazer sucesso aqui é a da Liga da Justiça, cara. Primeiro porque... Acho que um grande número de leitores que a gente tem aqui foram formados nos anos 90, né, cara? E adoro o Jim Lee, né? A gente tem uma legião de fãs dele aí aqui no Brasil. Eu gosto do Jim Lee. Tem gente que odeia o Jim Lee. Mas você odeia? Por que você odeia o Jim Lee? Acho honesto. Eu sou o cara que vou fazer os caras proporcionalmente com a gente. O réu, então, meio que errou, né? Porque eles estão padronizando pra tudo ser meio parecido com o Jim Lee. Não, mas então, depois do sucesso do Jim Lee, nasceu mil clones de Jim Lee. Mas agora, né, estão padronizando dentro do New 52, esse estilo. Eu acho legal. Por que não é legal o Jim Lee? O Jim Lee foi o cabeça do projeto visual, né, dos novos 52. Tipo, 70% dos novos visuais dos heróis, quem criou foi o próprio Jim Lee, né? Que, aliás, aqui eu faço uma ressalva, eu acho horrorosos, cara. Tem alguns uniformes que estão demais, cara. Não dá pra aguentar. Cara, muito... O Super-Homem parece estar pelado. Que isso, mano? Que isso? Peraí, é o Doodle do Google. Ah, achei que era... Cara, que pariu, que susto, pô, cara. Encaixou direitinho. Achei que era efeito sonoro da piada. Caraca! Então... Falei, pô, os caras estão rápidos, meu. Porra, é isso? Para com essa merda, cara. Que porra escrota, cara. Ai, o uniforme do Super-Homem, eu acho que ele ficaria menos visualmente ruim se tivesse um cinto, talvez. Não, a sunga! O cara tá sem sunga, ele tá pelado, cara! Olha, cara, o cara puta que pariu, cara! Ele tá com o uniforme parecido com o do Super Pateta, cara. Você já imaginou? Você já imaginou o Chapolin com aquela roupa vermelha, mas sem a bermuda, sem o short amarelo, ia parecer que ele tava pelado, entendeu? Porque o Chapolin é vermelho. É por isso que a gente acha maneiro as mulheres com essa roupa. Parece que elas estão peladas. E você fala, ah, por que casaco na cintura, né? E o Super-Homem não, é por favor, sunga, por favor, cara. Por favor, exatamente. Bota um short aí, né, de tactel. Exato. Tua bermuda de boxer aí. Porra, né, cara? Bota qualquer coisa, né, cara? É pior que, no filme novo ele vai vir assim, cara. Vai ser agressivo. É. Ai, caralho. Vai vir com a roupa enfiada no rabo, né, cara? Porque a Lycra, ela vai procurando, né? A Lycra, ela vai procurando onde tem espaço. Olha só. Mas o Super-Homem, ele tá mais novinho, né? Não, Action Comics é contando o início da carreira dele. Ah, por isso que ele tá com aquela cara de adolescente. De jovem adulto. Ele tá novinho. Na revista tá do Super-Homem, já é ele já mais velho. Ah, tá. Eu não sei anos, mas velho. Ainda assim, ele tem uns 25. Todos os heróis, eles foram rejuvenescidos também, né? Todos foram. Inclusive Batman não, porque continuou. O lance, né, é o seguinte: segundo a nova diretriz, o Super-Homem inaugurou a era heróica. Tipo, ele o primeiro herói público foi o Super-Homem. Super-Homem. Então, se ele tem 5 anos que ele tá agindo, todos os outros heróis se tornaram públicos após ele. Então, todos eles estão nessa casa. Nesse vácuo de 5 anos de existência. Uhum. Só que a justificativa é que eles dizem que o Batman agia na surdina antes do Superman, entende? Então talvez isso justifique do Batman ser mais tipo, velho. Tipo, Batman no 1 foi Batman no 2, 3, 4, 5. É que 5, até 6. Na própria revista da Liga, quando eles se juntam, tem até a piadinha do Flash falando... O Batman... Hoje eu descobri que o Batman não é uma lenda, é real, e o Aquaman também é real. O Batman não é uma lenda e o Aquaman não é uma piada, né, cara? Mas então a Liga da Justiça também é legal. Jim Lee... pra quem gosta... Olha, não é que é legal, mas eu acho que esse público adolescente, agora, novos leitores e a galera que se formou no quadrinho dos anos 90, vai adorar, cara. Eu gostei da ressalva do réu. Não, não é que é legal. Tipo, pode ler, mas não é que é legal, cara. O problema da Liga, eu acho que da revista da Liga em relação às outras, é que ela apresenta talvez os personagens de formas diferentes do que eles são apresentados nas revistas regulares. Mas, cara, não isso parecem é parecem ser os mesmos personagens. Isso é verdade. Mas isso vale pra todo supergrupo de... Vale pro Vingadores também. Você não pode contar que o Homem de Ferro das histórias do Vingadores é o mesmo Homem de Ferro das histórias do Homem de Ferro. Não, porque o cara não teria tempo, né? Assim como o Batman da Liga... A também... Liga sempre teve esse problema. Eu acho que o Grant Morrison foi o grande responsável por criar essa aura de grupo inútil pra Liga. Primeiro porque ele precisava justificar a presença do Batman, né? Que é um personagem que não tem poder nenhum no meio de um grupo que tem pessoas como o Ajax, que tem o Superman, que são ultra poderosos. E que estão enfrentando ameaças muito mais poderosas que eles, né? Então, a Liga dos Vilões. O que o Batman ia fazer, né, numa situação dessa? Então, ele o Grant Morrison fazia? Ele emburrecia os outros personagens, né? E o atributo do Batman, que era, digamos, exagerado, era a inteligência. Então, era sempre o Batman que resolvia a treta, no fim das contas, né? Que achava o truque pra derrotar o cara. Então, você via nas histórias do Superman, por exemplo, na história solo do Superman, o Superman era inteligentíssimo, né? Quer dizer, ele pensava na velocidade da luz, sei lá, né? Ele era, tinha conhecimento tecnológico de cripto e não sei o quê. Aí nas histórias da Liga, ele era um idiota, assim, né? Que não enxergava um palmo na frente do nariz. Então sempre teve esse problema, né? Aquilo mesmo que vocês estavam falando. As histórias de grupo sempre tiveram isso, né? Pra justificar a existência de um herói dentro do grupo, você tem que tirar um pouco de poder do outro, né? É bem diferente dos solos, cara. Mas o Super-Homem nunca foi muito inteligente, vai. É, nas histórias da Liga, né? Principalmente não. Não, ele sempre era zoado pelo Mr. Split. Ainda mais se ele fosse um cara muito inteligente, ele teria arrumado um emprego melhor. Vigia noturno, né? Se ele fosse inteligente, ele nem tinha criado a identidade de Clark Kent. Ele ia ser Superman 24 horas por dia, cara. Se ele fosse inteligente, ele tinha zarpado pro outro planeta, né, cara? Não, mas se eu fosse Superman, eu não virava herói, não, cara. Eu ficava de boa ali, cara, só olhando a mulherada com visão de raio-x e tal. Caraca, se eu fosse o Superman, com superpoderes invencível. O rei eu do mundo. Eu ia ser o maior filha da puta, irmão. Ia ser os ossos. Manda ver, cara. Manda ver. Atira aqui, ó. $1 million, cara. Eu ia ser... Puta, o Lex Luthor ia vir com um plano genial, ia matar o Lex Luthor e fazer o plano genial dele, cara. Aonde, cara? Aonde que nego vai achar kryptonita? Sério, não vai. Eu, se fosse super-homem, seria o maior vilão da Terra. The names are legendary. I'm gonna punch a hole in your head. Eu andei conversando com a galera aí que tá inserida no meio, né? Não vou citar nomes. Aí eles me falaram assim, que tá, todo mundo se pergunta isso, cara, como o diabo ou o que diabos o Rob Liefeld tá fazendo ali e com tanta influência, né? Quer dizer, pegando vários títulos e tal. Cara, o lance é o seguinte, a DC, depois que ela fez o reboot, ela reduziu o número de títulos. E ela tem vários artistas sob contrato. E alguns artistas ela não pode, tipo, não tem trabalho para todo mundo, só que ela tem que manter os contratos. Ela não pode fazer fill-in, que eles falam, que é aquele lance de botar um artista substituto na revista, por mais de 3 edições. Porque se ele fizer isso, o lojista lá que anunciou que a revista é com desenhos do Jim Lee, se saírem 3 edições que não é o Jim Lee que desenha, o lojista pode devolver essa revista para DC e recuperar o dinheiro, entende? Então eles têm um problema com isso. E aí, segundo eles, o que acontece? Eles precisam de uma rotatividade de títulos. Então eles precisam que alguns títulos sejam obrigatoriamente cancelados. Olha só, rapaz. E aí, segundo a teoria, eles estariam usando o Sr. Rob Liefeld como esse fiel da balança. Ah, a gente precisava abrir um buraco aí de 3 títulos. Cara, então faz o seguinte, pega esses 3 títulos que não estão vendendo bem, passa pro Liefeld, que daí daqui umas 4 edições ele será cancelado e a gente abre frente pra nova. Agora tudo faz sentido, cara. Olha só. Minha cabeça dá na mão do Liefeld, né, cara? O Rob Liefeld é o sistema de autodestruição da DC. É o carrasco da DC, né, cara? Então é bem provável que esses títulos que DC tá bom, sejam cancelados e ele assuma novos títulos depois desse, que também não estão vendendo bem, cara. Tô e é isso aí. Apareceu o Rob Liefeld, larga. Larga, vai pra outra.